Chega 5:30 na bobeia, ouvi as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia, no oferecimento de Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem, também BV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas? Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol, tá no ar, Estádio 97 da Energia. Sejam bem-vindos. Ah, pô, aliás, cadê os mancheteiros, hein? É estranho. Cadê a menina mancheteira? É estranho isso aqui, hein? Ah, que coisa, hein? Vamos nós por nós mesmos, nossa, não é não? Nossa, velho. É, tá, mas o Motinha a gente sabe, né? O Motinha a gente sabe, ele tá passando aí por um período aí, né? De... Sim, mas seu Bento, né? Seu Bento aí foi... Seu Bento, seu Rude. Foi carpi e sumiu, né? Sumiu, que beleza. Velho. Seu Bento foi carpi e sumiu. E levou o Rude junto. Muito bem, esse é o Estádio 97 aqui na Energia. Vamos às manchetes então, senhor mano? Opa, vambora, vambora. Coringão, Coringão, Sombra. É, moleque, o negócio tá osso, hein, RG? Rodada sem o Corinthians não é rodada, velho. É mesmo, mano? Ah, RG. Não é rodada. Vai, você acha isso, inferno, mano? Cara. Quem não é rodada? Você acha isso, mano? Sombra. Que é rodada, ó. Quem mandou vocês saírem da Libertadores? Rodada sem Corinthians é churrasco sem picanha, velho. Ei, quem mandou vocês saírem da Libertadores? Ah, mas o RG, o Corinthians ele saiu da Libertadores, todo mundo sabe da forma como foi. Foi uma das maiores injustiças que aconteceu no futebol esse ano. Foi uma forma bonita, exemplar, não, gostosa. Não foi, não. O Corinthians poderia ter passado pelo Nacional, Sombra, de forma heróica. Mas aí, infelizmente, nós tínhamos o André no ataque, bateu o pênalti igual o nariz dele. É. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu ali, todo mundo viu. Mas com relação ao Corinthians aí, nada muito relevante, não, Sombra. A notícia mais relevante ainda continua sendo aí o retorno do Alexandre Pato. E eu espero que não aconteça, eu espero que ele seja negociado. Porque não tem clima pro Pato permanecer no Corinthians e não tem clima pro Corinthians permanecer com o Pato. Mas tá treinando. Tá treinando, Sombra, naquelas. Ele tá talvez readquirindo a melhor forma física. Ele vai ficar esse um mês aí, talvez, treinando na academia, fazendo trabalho leve com bola. Mas eu não vejo, talvez, onde o Pato possa estrear com a camisa do Corinthians. Não pode ir pro banco, num jogo. Eu sei que determinados. Não acho, Sombra. Porque a situação do Alexandre Pato no Corinthians continua da forma como ele deixou quando ele saiu. É, a torcida não suporta ver o Alexandre Pato, por mais que tenham um corintianos e não são poucos, não. É uma situação aí que pode ser 60, talvez 60-40, 70-30, a favor da não volta do Alexandre Pato, mas tem um percentual aí que entende que o Alexandre Pato, pela qualidade que ele tem, poderiam talvez passar uma borracha no passado e ter novamente o Alexandre Pato, mesmo que durante esses 6 meses aí com a camisa do Corinthians. Eu, particularmente, não mudo a minha ideia, continuo batendo o pé, acho que o Alexandre Pato não pode novamente vestir a camisa do Corinthians. Acho um absurdo isso daí, é quase uma afronta, RG. Eu sei que estou sendo meio radical, mas é o meu pensamento com relação a isso. Mas respeito ele quem queira. Tá lá treinando, né, mano? Tá treinando, RG. Tá fazendo trabalho físico lá. Boa, mas eu, sinceramente, não vejo essa possibilidade, não. E uma outra notícia, Sombra, é talvez a contratação daquele lateral aí, o Gilberto, que passou pelo Botafogo. Me nem lembrava desse cara, hein? Também não, Sombra. Ele tá na Fiorentina lá e ele foi pra Europa aí pra tentar o desligamento aí da Fiorentina aí pra que ele possa vestir a camisa do Corinthians. Era ele bom? Não vem pra ser titular. Não lembro, Sombra. Sinceramente, não lembro desse cara na lateral direita. É um cara que não vem a princípio para ser titular, mas ele poderia ser muito utilizado, RG, porque todo mundo sabe aí que o Fagner é um cara que o Tite sempre elogiou bastante. Ah, e o Tite no comando da seleção brasileira aí tem grandes chances aí de chamá-lo aí para a seleção aí nessas eliminatórias que o Brasil terá que enfrentar. E aí o Corinthians possivelmente ficaria desfalcado aí dessa posição aí na lateral direita. Eu particularmente daria uma chance para aquele moleque, o Léo Príncipe. Esse moleque na Copa São Paulo jogou bem. Esse moleque no Campeonato Paulista, inclusive com a camisa do Audax também, ele foi bem. Não, não foi o Audax que ele tava. O Audax foi os meninos que estavam aí jogando o Bruno Paulo, o Camacho, a molecada aí também que o Santos contratou, o São Paulo também. Mas esse moleque mostrou personalidade. Ele jogou contra o Corinthians aqui também, o RG. Ele pegou o Engel pela frente e o moleque mandou bem demais, cara. Levantou a cabeça, bem, o moleque foi pra cima, meteu as caras. Então eu acho que eu daria uma chance pro moleque, mano. Não tem que ficar contratando mais do mesmo, não. Eu acho que a diretoria do Corinthians deveria focar os esforços aí na contratação de um centroavante, cara. O centroavante é aquele homem em gol que o Corinthians tá faltando, viu, RG número 2? É isso aí. Hoje você vai ficar sentadinho no sofá assistindo Libertadores, é isso? Sim. E pra falar a verdade, eu vou ver, acho que o Masterchef. Eu não vou... Ah, você vai assistir o Masterchef? É, hoje tem. Eu não sou anti, velho. Eu não sou anti. Você só não vai assistir, é isso? Inclusive, uma notícia que chamou a atenção também hoje foi um post aí de um fotógrafo do Corinthians aí também. O querido Bruno, velho, ele postou uma foto no Instagram aqui. Qual Bruno? Bruno Teixeira. Bruno Teixeira, é corintiano, ele é fotógrafo. Bruno Matador, ele. Ele acabou postando uma foto que tava lá o Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel e o Wendel lateral esquerdo. Aí o Gil zagueiro, aí ele postou lá pro cara falando o seguinte, ó: saudades de vestir essa camisa. Aí colocou o nome do cara aqui, o Bruno. O futuro a Deus pertence. Pode estar muito perto. Baixou a blusinha? Ou seja, ele deu uma baixada na alcinha. Ele até de fato colocou umas carinhas ali brincando e tudo mais. Mas ele deixou entender aí que ele tá com saudades do Corinthians. Cantou a bola, hein? Aí, inclusive, eu na hora do almoço aí abordei esse tema também no Fox Sports, falando a respeito disso. E ele ficou bravinho comigo. Ah, não gostou? Ah, ficou bravinho, RG. Pera, quem ficou bravo com você? O Gil? Quem Gil? O Gil zagueiro que passou pelo Corinthians. Por que ele ficou bravo? Não sei se pelo fato de eu falar que o mercado chinês é uma porcaria, que é um lixo, e que eu particularmente entendo que ele merecia estar num outro polo. Bola pra isso ele tem, sabe jogar bola. Mas ficou bravinho, chateado, falou que eu não tô respeitando a opção dele, etc e tal. Eu até respeito, não concordo. Mas assim, fica uma coisa assim de você... Essa história deu respeito e tal. Eu respeito. Mas você as fala pessoas assim, têm livre-arbítrio, Sombra, pra optarem por onde elas querem trabalhar. É meio ambíguo, mas né? Mas eu falo assim, RG, eu respeito o seu direito de usar boné, mas seu boné é ridículo. O fato a pessoa de eu se sente desrespeitada. O fato de eu respeitar não quer dizer que eu tenha que concordar. Eu continuo achando que é uma grande porcaria. Aliás, que boné, velho. O da RG, não. Pelo amor de Deus. Olha, boné importado. Olha, eu respeito o seu direito, mas que boné ridículo. Não, mas não é isso. Mas o RG é importado. O RG vai ganhar um do estádio agora. O fato de eu respeitar o que o Gil optou pela carreira dele, tá certo? A decisão que ele tenha tomado, não quer dizer que eu tenha que concordar com ela. Eu ainda acho. Mas eu não fico preocupado, não. Eu tô andando. Inclusive, eu gostaria do retorno dele. Senti que você ficou meio chateado. Imagina, vou dormir na pia. Você até evocou o assunto aí. Não, mas é porque é uma matéria que hoje chamou a atenção da torcida do Corinthians aí, a baixada de alcinha que ele deu. Mas o fato dele ter ficado bravinho por eu dizer diariamente que o mercado chinês é um grande lixo, eu não tô nem aí. Se ele tá ofendido com isso ou não, o problema é dele. Eu gostaria do retorno do cara, RG, porque o Gil, enquanto defendeu a camisa do Corinthians, ele era, sim, o maior zagueiro do Cone Sul. E hoje, inclusive... E também... hoje, depois disso, mano? O quê? Depois desse... Esse entrevero. Não, pelo contrário, continuo gostando do Gil. Acho que é um cara que tem potencial. Mas eu, se sou o Tite, Domênico, assim como eu já falei em outras oportunidades, eu não convoco mais o Gil. Eu não convoco mais o Renato Augusto. Eu não convoco mais o Jadson. Eu não convoco o Diego Tardelli. Eu não convoco nenhum desses caras que estão jogando na China, Domênico. Porque, primeiro, o cara, pra merecer uma convocação, o cara tem que mostrar que tá jogando em alto nível. Até aí, isso é base. Tá. Para que ele possa mostrar que ele tá jogando em alto nível, ele precisa ter um adversário adequado na frente dele e ele enfrentar adversários qualificados para ele provar esse alto nível. Porque não adianta nada, Domênico Gato, eu ir lá e dar um soco na cara de um cara que não tem dois braços. Qual o mérito em nocautear um adversário assim? Qual é o mérito? Nenhum. Zero. Eu continuo falando, o mercado chinês, o parâmetro do Gil é um atacante que faz pastel durante o dia. Não dá para chegar hoje e falar que o Gil tá melhor que o Jeromel. Por mais que a gente saiba que o futebol brasileiro talvez não seja lá grande parâmetro também, se a gente for comparar com o mercado europeu, Sombra, mas o futebol brasileiro é parâmetro, inclusive foi, na convocação do Gil. Ele foi convocado quando ele estava atuando aqui com a camisa do Corinthians. Então eu acho que hoje, zagueiros aí como um Jeromel, como um Maicon, eles estão sendo muito mais testados do que o Gil na China, do que o Renato Augusto na China, o Jadson na China. God of Zaga é selecionado. Entendeu? Os caras às vezes ficam meio chateados porque a gente vai lá e critica a opção do cara. Não é crime o cara ganhar dinheiro. Inclusive ele falou, saí do Corinthians com a cabeça erguida, não sou vagabundo. Concordo, nunca disse isso, que ele é vagabundo. Concordo. Mas isso sempre foi um cara que representou. Não. Sabe se ele viu. Mas é justamente. Não, geralmente é puxa-saco. Geralmente é puxa-saco esses baba-ovo aí que fica levando o carro de jogador pra lavar rápido. O cara fica deturpando o que é dito. Tem isso. O cara, às vezes, tem opa, isso. Opa. É mesmo? Opa. O jogador de futebol tem muito puxa-saco? O cara, às vezes, ele quer ter uma relação com o jogador um pouco mais íntima. desejando ser a mulher do cara, mas às vezes o cara tem vergonha de falar. Você então... sabe que agora tem motorista de DJ. Tem, opa! O cara que leva o carro do DJ pra lavar rápido. Então esse tipo de puxa-saco, tem. Muitas vezes ele leva a informação de forma... O DJ aqui da rádio é tudo com os... É, então. Mas às vezes, sobre esse tipo de puxa-saco, ele leva essa informação pro cara de maneira distorcida. Mas eu não tô nem aí também. Tá chateado pelo fato de eu ter criticado a postura dele. Não, de você ficou incomodado. Não, eu só citei porque foi um fato hoje relevante também. E a torcida do Corinthians aí começou a comentar uma possível volta do Gil. Inclusive, ele desmentiu depois aí no mesmo post do fotógrafo. Ele falou, ó, a situação é muito difícil. Continuo torcendo pelo Corinthians aí, onde eu tiver, meu coração é sempre corintiano. Enfim, aí é bacana, legal. Eu espero que ele retorne o mais rápido possível. Você vê, cara, porque o Corinthians precisa de um zagueiro. Coração, você é corintiano. Amanhã pinta uma proposta do Santos e do Palmeiras. Aí vão puxar lá atrás. Mas ele não usou o termo corintiano. Então você usou outras palavras. Sim, ele quis dizer isso, mas ele não disse. Ele quis dizer que o coração tá vendo? Olha, você tá vendo como que é? Aí se o cara que leva o carro dele pra lavar agora. Não, então eu pego na conta íntegra pro aqui. Jogador tá bom, que tá o mano bom, falou, vai ficar para chateado. Não, mas não foi isso. Aí eu tô desmentindo. Eu vou pegar então o que ele disse aqui, ó. Eu vou pegar a região número 2. Aguenta aí que eu vou pegar o bagulho. Ó, velho, aposto que o mano falou outra coisa e o jogador tá certo. Imagina. Deve ter falado alguma coisa. É que eu critico mesmo a China. O cara tá lá e ficar tocado desse jeito. Agora, RG, você. O cara tá carente, RG. O cara às vezes tá lá, mano. A família tá longe, os amigos estão longe. Olha, o jogador na China, carente, ele fica contando dinheiro. Não tem o que fazer, ele fica contando carente. Aí o bagulho dói. Dá uma levantada no colchão. Velho, você. Ele me bloqueou. Você que tem uma. Você tá bloqueado pelo Gil. Ele me bloqueou. Mas ele escreveu aqui, ó, na foto do cara. É, cara. Caramba. Ó, ele escreveu assim na foto do. Quem te bloqueou primeiro, o Gil ou o Paulo Nobre? Ah, o Paulo Nobre. A do Gil é de hoje. É. Tá fresco, né? O defunto tá fresco. Ele escreveu assim, ó. Obrigado, pessoal, pelo carinho e admiração de sempre. Agradeço a todos vocês de coração mesmo. E saibam que é recíproco. Só que não é uma coisa simples e fácil. Ou seja, a volta dele, entendeu? Ele tá fazendo uma alusão à volta dele. Estarei sempre na torcida por vocês, onde quer que eu esteja. Ou seja... Tá falando dos jogadores. Não, ele tá falando dos torcedores, porque os torcedores começaram, volta Gil. E é uma mobilização. Agora você tá sentindo como hoje... é difícil esse meio, né? O lado de cada bancada, né? Não, imagina. Você não pode ficar criando esse tipo de relacionamento ao revés, criando inimizade, isso é ruim, entendeu? O RG, nós que estamos aqui, velho, nós temos aqui uma pedra pra colocar na catapulta. Nós estamos aqui pra atirar nas vidraças, velho. Ah, você é o maior atirador de vidraças aqui. Eu não. É o quebrador de vidraças do estádio 97, é o mano. Ó, o Gil pode até ter ficado bravo comigo, mas espero que esse meu comentário faça o repensar a vida dele na China e que ele volte ao Parque São Jorge. Bom, vocês tiveram aí as manchetes do Gil. Tá bom? Né? Tivemos as manchetes do Gil no espaço que era pra ser do Corinthians, né? RG, agora você que é um cara também, que tem amplo conhecimento sobre o mundo da psicologia, essas entranhas do cérebro das pessoas... Não vai me pedir pra explicar o mano. Não, mano. É, mas você sentiu que ficou chateado. Ah, mexe. Mas eu tô dizendo. Hoje. Mesmo? O mano tá numa condição. Agora respeita o direito dele de te analisar. O mano hoje tá numa condição e em uma situação muito diferente, num patamar muito acima. Então, você vê que começa a repercutir o que fala, começa a repercutir o que analisa, as pessoas começam a prestar mais atenção. Né? Os profissionais aos quais ele se dirige, caras começam a se sentir melindrado ou não. Então é preciso tomar cuidado, cara. É o momento do cuidado. Tá vendo? Você acha que o Denis vai ficar chateado que eu falo que ele não é um goleiro tambão? Nossa, o Denis já não. Você acha que o Lucão vai ficar chateado? Ah, deixa eu ver se ele me bloqueou. Deixa eu ver. O Denis... é verdade, nem sigo. O Denis, o que deve ter de baixinho lá com faca no peito. Porra, o Denis é perseguido pela torcida, né, cara? Eita, nós! Estádio 97 aqui da Energia 97 tem oferecimento de BV Financeira. Aliás, olha, a BV Financeira está apresentando o circuito para todos, etapa Parque do Carmo. É uma prova de corrida e caminhada que vai acontecer no dia 31 de julho, domingo. E para colocar você mais um acompanhante nessa, nós sortearemos 10 pares de inscrições para essa prova. Aí vocês escolhem se querem caminhar ou correr. Quer ganhar sua vaga? Ligue para o nosso número, 3284-7097 e diga, eu corro junto com a BV. Os 10 primeiros que falarem a frase "Eu corro junto com a BV" serão selecionados. Participe e corra com a BV Financeira. Falar em BV Financeira, né? Vamos lá, Narigues. Amigão, não deixe para depois o que você está querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3037888, 3037888, acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! Vamos de Santos, velho? É. Vamos? Tudo tranquilo, maré mansa, sossegado, esperando o clássico. Tranquilo não, o Rolon foi embora. Enquanto isso, o Santos vai aí reduzir o elenco, né? Porque tá lá com 40 jogadores. Caramba! É muita molecada, mas os que foram contratados, então começa a... E o coitado do Rolon, velho, o desodorante chegou ontem, já tá indo embora hoje. Desodorante. Quer dizer, nem usou o coitado do cara. Ah, já era. O Santos, então, é a Roberta Close do futebol. Já era. Dispensou. O Rolon. Já dispensou. RG, você me permite me ausentar do estúdio por um minuto? Claro. Pegar meus exames que eu esqueci. Fique à vontade. Amiga, você tá arrumando uma desculpa pra ir no banheiro, né? Imagina. Agora, quando você vai sair, vou pegar as pessoas vão fazer as mesmas brincadeiras que você, que você vai cortar mal, o rabo do macaco, que você tá com charuto no beiço. Exatamente. Buscar a minha pastinha com os meus exames lá que eu esqueci na outra sala. Meus exames estão com medo de roubar os seus exames? Não. Tem ladrão aqui na rádio? Não, pelo contrário. Mas é que se eu perder é que ninguém lado, pode ver meia hora para imprimir. Lá viu o sacrifício. Ninguém pode ver o resultado. O Bruno, eu desconfio. Não, o Sombra viu os exames ali, estão tudo em ordem. Eu desconfio. O Bruno, eu desconfio. Deixa eu ver quem mais. Você já deu. Robertinho, desconfio. Muito. Senão eu vou esquecer na hora que eu for embora. Eu tô vendo as pessoas que eu acho que poderiam roubar. Vai lá, fica à vontade. Deixa eu ver. Rosana, não. Fernando, não. Deixa eu ver. O Zé Vilela? Não. O Zé não. Não é. O DNA não é. Né? O Alviverde não tem essa coisa, né? Não. É, Alviverde não tem. Não tem. Então, cuidado com os corintianos que estão aí. Ah, é verdade. Tem, tem. Mas são suspeitos que às vezes é melhor a gente não trazer a barra, não é? Não? É, tem suspeitos. É verdade. RG, mais alguma coisa do Santos? Só complementando a ideia. O Jair lá, o Alex. Tava pra vir? Vai virar uma pequena novelinha. Só pra complementar essa da dispensa, então o Santos pretende ficar com 33 jogadores. Esse é o objetivo. 33? Sim. Manda 7 e fica com 33. Mas você vai fazer, quando é na escola, ia fazer, vamos fazer um contra, né? Pô, com 33 é um lixo, né, cara? Que tem sempre 11 que vão ficar ali esperando a vez, né? Ninguém quer ficar entre os 11, né? Aí é complicado. Pô, mano, foi rápido no banheiro. Banheiro não, foi buscar a minha pasta aqui, ó, não sei. Tá certo. Tão bons os seus exames? Acho que estão, mano. Eu só olhei meia dúzia. Por que a gente não posta os seus exames agora? Nas nossas imagens aqui? Não. Vamos postar os exames do mano. Diabetes, tá bem, mano? Não tem diabetes? Acho que tá. Diabetes. Você não vai ter que levar isso pro médico? Vou. Beleza. A gente posta agora os exames aqui online e já vai ter algum médico que vai assistir e vai mandar pra gente a resposta se tá tudo certo. 2-0. Se tiver tudo certo, você já economiza o dinheiro da consulta. Não, você é louco. O bagulho Tô querendo ajudar. Aí, o mídia já chegou aí pra fotografar. Acabou o jogo, hein? Acabou o jogo. Opa, Portugal e aí? Portugal ganhou de 2-0. Então agora é nós contra a Alemanha? Possivelmente, não, porque espera, Alemanha, né? E França vão jogar amanhã. É eu, X, Benjamin, agora? Agora vai aguardar. Portugal e Alemanha? Beleza. Sim. Não, Portugal e Alemanha não. Não é Portugal. Alemanha pode ir pra final. A Alemanha precisa ganhar primeiro. É a França. Pode ir da França. Mas Alemanha e França é amanhã, mas eu acho que a Alemanha passa. Pode ser a final. É que, pra falar a verdade, a final já vai ser amanhã, o Domênico Gato. É. Porque quem vencer esse jogo entre França e Alemanha Portugal não será não o campeão. Chance. Não. A menor chance. O Cristiano Ronaldo marcou o primeiro gol de Portugal e foi um golaço de cabeça. França, mano, não tem chance? Não. A menor? Não. Olha. A França vai passar o Binguelo na testa. Pô, e ele ficou o tempo todo pedindo pra galera cruzar na área. Ele é... Não, mas fez um golaço de cabeça, RG. Subiu no quinto andar. É morcegão esse cara aí, velho. Muito bem, você está ouvindo Estádio 97, oferecimento de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Aliás, ligando e dizendo, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Você ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Chevrolet, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. What the fuck não, Palmeiras! Ah, nós, né? Porco. Mas é o seguinte, o Palmeiras se prepara para pegar o time do Santos na terça-feira que vem. É, teve um jogador que já foi inscrito, inclusive, no BID. Pode ser reestreia, Regina, na verdade. Quem? O Leandro Pereira está inscrito no Leandro BID. Pereira! Pode aparecer para jogar contra o Santos aí. Pode ser uma das novidades. Leandro Pereira. A outra notícia que aconteceu aí também é o Mina, né? O Mina, o Barcelona tem preferência de comprar ele se quiser fazer. Tem uma preferência, é verdade. Mais um aí, né? Nossa, o Palmeiras tá sujeitando a cada coisa, hein? Ah, não sei. O Palmeiras, quando comprou, ele precisa ver como é que é. Se tinha isso em você é louco, mano. Como você se sujeita? É igual o cara que vai casar com a noiva e pega e fala, então, mas sabe o Roberto? Ó, aquele nosso vizinho. Se ele me quiser, eu te largo. Tô falando, é o Barcelona, não é um time que Barcelona, o Gabriel Jesus colocou 5 no contrato. Falou, mas precisa saber. 5 clubes tops, né? É, mas mesmo assim, o Palmeiras tem que falar, seu preço é X, bacana. Mas independente de ser Barcelona, Real Madrid, Manchester, mas, PSG, velho. Mas o negócio é o seguinte, cara, quanto menos dinheiro você tem, quanto menos poder você tem, e poder no mundo do futebol significa grana, quanto menos poder você tem, mais você é obrigado a se sujeitar. Não, mas vocês estão muito coniventes, velho, vocês estão muito submissos, cara. Cadê a luta? Mano, não é nós. Cadê a luta, velho? É o futebol brasileiro que tá nessa fase, velho. Mas tá errado, tá errado. Não tem nada de errado. Vocês não podem baixar a guarda, Domênico. Baixar a guarda tem dinheiro. E ser submissos, cara. Não é assim, mano. Como não tem dinheiro? Paulo Nobre, se ele... Você não tá falando sério, não é possível. O Paulo Nobre tá louco, velho. O PIB do Paulo Nobre é maior do que o da Argentina, velho. Mano, definitivamente, o Brasil não é um país de comprar jogador. É um país de vender jogador. Sempre foi assim. Não, já foi. Já foi, agora compra. Agora compra. Só um comprador agora. Ó, o Domenico falou, não tem dinheiro. Tem dinheiro sim. O Paulo Nobre, se ele fechar a conta dele, se ele encerrar a conta corrente dele, ele quebra o banco, velho. Ele quebra o banco, assim. Lógico que é, lógico que é. Futebol nessa velocidade você acha, não? Lógico que é, lógico que é. Não, não é, lógico que é, não. O Paulo Nobre Turu que ele tem, ele fica confirmando. Não é, não, olha, não é, não. Não existe essa possibilidade, não é. É sim. Inclusive, mas peraí, olha. O Paulo tá Nobre, louco, ó, que o Paulo Nobre tem de rendimentos mensais aí nas aplicações que ele tem, a Argentina não tem, Domenico Gato. Mas você acha aqui que tipo de aplicação que ele faz? Olha aí, mano, olha, mano... Atenção, louco, Paulo Nobre, atenção, conselhos monetários do Mano. Ó, por exemplo, a rentabilidade do VGBL do Paulo Nobre é maior do que o que o Paraguai arrecada no ano, eu tenho certeza. O que o Paulo Nobre tem de rentabilidade mensal no VGBL dele é maior do que a arrecadação do Paraguai no ano. Ó, porque o Paraguai não cobra imposto. Eu vou voltar a falar de novo, presta atenção, cuidado com o que você fala. É, o Paulo Nobre pensa tá bravo no que você fala. Tá brabão. Não, não vai te catar, mano. Agora os jogadores aí começam, minha multa rescisória, viu, Domenico, custa 40. Mas se o Barcelona, o Real Madrid, o Manchester, o Paris Saint-Germain quiserem me comprar, eu saio por 20. Ah, então, aí você não compra um jogador que é bom e pega lá o Zé Mané, não é comprar, que não já faz é dele. Exigência nenhuma. Aí você fica com o Zé Mané na zaga, Zé Mané no gol, Zé Mané de centroavante, Zé Mané de lateral. Mas você então, tá vestindo essa carapuça aí porque o São Paulo fez isso com o Maicon também. Cara, mas, não tem valor estipulado. Quer, senão mas vou passar pra outro. É assim outro. Que funciona, mas aí mano, o São Paulo vocês estão muito submissos. Mas é engraçado ele. Aí o São Paulo fez aquilo que ele acha que o brasileiro deveria fazer, quer chegar lá, bancar e comprar. Não, mas aí tá e ele certo. Critica. Não, isso ele daí critica. O São Paulo foi bem. Não, pelo contrário. Essa atitude do São Paulo eu achei que foi correta. A que não foi correta foi a primeira, que o São Paulo pegou o jogador por empréstimo sem saber quanto ia pagar no final. Bacana. Imagino, durante a Libertadores, o São Paulo jogando com o Lucão na zaga. Ué, mas o Maicon também não era essa certeza toda. O quê? Ele se tornou uma certeza, mas quando o Michael chegou, ele não tinha essa expectativa que ele tem hoje. Mas por pior que fosse a expectativa ou que não existisse, com certeza seria melhor do que jogar Libertadores com o Lucão. Com essa aposta, o São Paulo... A gente vai falar de São Paulo daqui a pouco. Mas o que entrou de dinheiro por causa de bilheteria, pelos prêmios que recebeu porque avançou de fase, de etapa... Não, mas a segunda parte do processo, a compra do jogador, eu acho que o São Paulo mandou super bem. Eu não fico esse negócio, papinho, ai não, mas custa muito. Custa muito nada. Boa. O que é bom custa caro, velho. Mas ô Dodô, que mais do porco? Ah, a Globo pediu desculpa, né? Por quê? Porque, colocado a... porque pra quem não sabe, o Cuca e o Diego Souza participaram na segunda-feira à noite do programa Bem Amigos, que foi feito num estúdio lá em Esporte, após o jogo Esporte na segunda-feira, Esporte Recife Palmeiras, que o Palmeiras ganhou. E eles estavam nos bastidores aguardando. Em off, batendo um papo. Ah, mano, tava o Cuca, o Diego Souza no meio e o Gabriel Jesus. Aí rolou um papo, acho que você sabe melhor qual foi o papo que rolou, né, Domênico? Ah, eles estavam. É porque é aquele papo que quando vai pro intervalo, sabe? Uma coisa que não tá aí no ar. Aí o Cuca virou pro Diego Souza e perguntou pra ele. Ele já tinha jogado contra o Santos. Já jogou contra o Santos, tá? Ele falou, não, já jogamos e tal. É bom o time e tal. Aí ele falou assim, e aí, você acha? Ele falou, vai ser o jogo aonde? Lá ou em casa de vocês? Aí o Cuca falou, não, vai ser em casa. Ele falou, bom, menos mal, né? É que o Cuca... Ele falou, mas é bom o Santos? Ele falou, é bom, mas em casa dá pra ganhar. O Cuca manifestou... Acho que o Palmeiras é melhor. O Cuca manifestou preocupação, porque ele falou pro Diego Souza que o Gabriel Jesus não iria jogar, não iria atuar. Porque tinha tomado o cartão. Então ele tava perguntando pro Diego Souza... Ah, mas foi mal a Globo de vazar isso aí. Ah, não poderia. Não teve nada de importante também, vai. Não. Ele falou mal de ninguém. Mas não pode vazar. Mas não podia vazar. O problema não é o conteúdo, é o vazamento. É o vazamento. Ele não teve nada de ofensa. Da mesma forma absolutamente nada. Já quando você usa uma fralda, o problema é justamente o vazamento. Sim. E o conteúdo. Aí ambos têm a sua relevância. De fato. Mas com relação a essa declaração... Quem vazou, iria vazar também se tivesse falado alguma coisa, né? Não, mas RG, o cara que vazou, até acho que ele não foi maldoso, porque ele foi engraçado. Se você olhar assim, é engraçado a situação, você fala, pô, o Diego Souza falando que o Palmeiras é melhor. De fato é. Mas esse é o papo do dia a dia de todo mundo. Então, mas é que tá assombrado. Então, claro, da mesma forma que foi engraçado pra ir e não teve nada polêmico, uma coisa que não foi pro ar. Poderia ser algo que o cara dissesse contra alguém, ou então uma acusação, que a pessoa colocasse talvez no ar, é que eu acho que não colocaria também, porque o cara viu que não tinha nada demais e acabou colocando. Mas como é um off, não é algo autorizado, porque o cara tá conversando ali de maneira informal, eles acabam conversando a respeito de alguns detalhes que no ar eles não gostariam de falar. É que nem uma vez eles não diriam isso no ar. Então, é que nem uma vez que lembro bem. O Filipão no vestiário? Não, o Filipão não. Lembra? O Milton Leite tava lá narrando, então intervalo antes da narração, ele conversando com o repórter do Rogério Ceni. O Rogério Ceni. Não foi, acho que não foi repórter, foi o comentarista, não era? Era. E foi com o André Rizek, não era? Era. Eles trocaram uma ideia. Mas isso não vazou, Domingo. Isso não pode. Nego jogar. Não é que jogou. É porque todo mundo sabe que através dessas transmissões aí, tudo vai pra parabólica, velho. Na parabólica não tem filtro. Às vezes aí acaba vazando. Opa, acaba vazando o áudio. Como assim a parabólica? Não, mano, não tem nada que disso, não. Vai lá, vai pra. É sério. Vai pro satélite. Fica gravando tudo. Ah, mas isso aí. O sinal que vai. Não, o sinal que vai pro satélite, gente. Muitas vezes quando o cara tá pegando o sinal de parabólica, ele consegue pegar a off. Se o cara que tá ali no microfone não fechar isso daí, ele fecha às vezes um canal que tá sendo transmitido. Mas se ele não fechar totalmente a mesa, esse sinal vai lá pro satélite e no satélite, velho. Mas foi um erro. Não é que parabólica fica aberta. Não, mas não é que alguém da empresa vazou. É diferente situação. Diferente dessa. Câmera ligada, áudio ligado. Uma vez aconteceu isso com aquele ex-ministro Rubens Recupero, lembra, velho? Sim. Não lembro agora direito o conteúdo do que ele falou. Mas ele falou alguma coisa que deixaram vazar também. Ficou chato na época. Ah, é chato, né? Não pode, né? Olha, nós vamos em breve fazer o vazamento do estádio. A gente vai captar áudios aqui que vão pro ar com os microfones fechados. É melhor não, hein? Hã? Mas aí é o cone, né? Do silêncio, não pode. Não, mas o cone é algo consciente, entendeu? A gente tem que fazer algo que a pessoa não esteja esperando. Vazamentos inesperados do estádio 97. Sim. Acho que é melhor não, hein? Ah, a produção... pegar o vazamento do Ben já vai ser legal. A produção tá lembrando do Galvão com a Marluce. Ah, é, lembra dessa... A Marluce era a diretora-geral da Globo? O que ele falou dela? Eu não lembro, mas ele falou alguma coisa. Não, tem. De vez em quando rola uns... No YouTube aquele, deve estar cheio aí. Teve também aquele do Galvão com o Pelé, lembra? Chamando o Pelé de chato. Você lembra isso aí? Copa do Mundo. Porra, não aguento mais o cara aqui. Abraçava o cara no ar. Você lembra disso aí? Não. É verdade. Essas coisas acontecem, né? Mas não deveriam acontecer, né? Mas esse caso aí, Sombra, é um pouquinho diferente. Porque os caras estão lá pra dar uma entrevista. E eles não autorizaram. Sacanagem. Não existe uma autorização. Ah, pode colocar tudo que for pro ar e até o que não for pro ar. Não, Marluce. Você autoriza o que vai no ar, né? Não é verdade? Peraí, que nós estamos procurando aqui no YouTube. É Marluce com E no final, não é com C. Acho que é com C. Mas não deve ter, não, viu? Ah, não sei, não lembro. Foi uma coisa. YouTube tem tudo, hein? É? Opa, tem tudo? Ah, YouTube, velho. E você tá no seu carro, tá estacionado, tá esperando sua mulher, né? Ela tá lá fazendo umas comprinhas. De repente... Eita, não, desagradável demais. Quem você foi desce agora? Pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro não é o motorista, é a motorista. Quem? Porque é a Ivete Sangalo. Ivetinha. Aliás, uma boa pergunta. Poderíamos dizer que o motorista já engloba a e ele. É ele sim, e ela. Sim. Mas no caso, nesse caso, a gente pode falar a motorista também. Também cabível. Como a presidente... Não, a presidenta. Aí há discussões. A presidenta é feio demais. Aí há discussões. Há quem discorde. Esse negócio de a presidenta, há quem discorde. Bom, com a presidenta eu realmente não concordo. Que sorte, hein, meu rei? A Ivete, cara. A Ivete que bateu no teu carro. A Ivete tem seguro do HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre. E até Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Chuque! Ó... É, os caras perderam mais jogador que a gente. Mas, ó, tô sentindo um cheiro de arroz queimado, velho. Os caras perderam mais jogador que o São Paulo. Perderam nada, velho. Os caras perderam o titular um cara só, cê é louco. Eu não sei se é boato ou não. Não, já vamos dizer a respeito. Acho que ferrou, queria mano. Aproveitar que o... Tamo aqui com o Estranho no Ninho, o Fábio Wagner Soeiro, 35 anos, vem de Barulhos. Esteve com a gente no resort, não é isso, Fábio? Isso mesmo, Sombra. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Boa, depois velho. Depois de 15 anos aí ouvindo vocês diariamente, tá aqui vendo um pouco de como funciona, tá com vocês, é um prazer enorme. E estive sim no Bourbon, vi com o meu filho lá, uma experiência fantástica. Ele que já é posterior ao nascimento do estádio, né? Ele acompanhou o crescimento. Quantos anos ele tem? Ele tem 12 anos, então hoje 12. É ouvinte. Renova aí a frota de ouvintes. Ó, legal, hein? É fãzão de vocês também. Valeu. E, poxa, fantástico. A estrutura que o Bourbon oferece e também o que vocês, né, oferecem aos ouvintes, que é estar próximos e dar o privilégio da gente poder estar mais junto de vocês, assim, é fantástico. Lá é então, show, né, velho? Muito bom. Tudo show, né? Comida, né? Estadia, lazer, né? Não tenho o que falar do hotel. Muito legal. E, assim, vocês acabam ocupando o tempo da gente todo lá, então só engrandece ainda mais o evento. Fica bacana, né? Muito legal. Desde do futebol e lá, a molecada curte pra caramba, né? Nossa, meu filho fez de amigo lá, até hoje se fala. Legal. Já estão programando já legal. O resort de 2017. Já. Legal, bacana. Com certeza, muito legal. E aí, coração batendo mais forte, ansiedade, como que foi aí o dia? A ansiedade é a mil, né, Sombra? Na verdade, já nervoso, mais de 40 cara. Dias, eu né? Eu também, tô nervoso. Tá nervoso, velho? Tô nervoso, viu? Você tá nervoso aí? Nervoso, né? Porque hoje é um jogo nervoso, a gente fica nervoso. Mas bem confiante, viu, Sombra? Bem confiante, a zaga lá fortalecida com o nosso guerreiro lá, nosso zagueiro goleiro. Vou ver se o Denis se machuca de novo pra ele pegar. Que maldade. Ó, eu vou te falar, Sombra. Essa Libertadores ganhando, ela vai ficar marcada como diferenciada também. Ganhamos sem goleiro. Porque olha... É verdade, é verdade. Meu Deus, tá difícil aquele goleiro, viu? Mas vamos pra cima, Sombra. Tô bem confiante. E a tradição de São Paulo na Libertadores conta jeito, bastante, né, também. Agora não adianta. É verdade. Inclusive, eu não sei se é verdade ou não a respeito de outro assunto. Há dúvidas aí sobre a participação do adversário, do Guerra. Começou a surgir um buchicho de que ele não jogaria hoje por problemas de joelho, etc e tal, embora tivessem anunciado com uma participação assegurada, né? Mas ainda é uma dúvida no adversário. Se ele não jogar, talvez jogue o Maquinelli Torres, que também é outro bom jogador. Qual você chegou a acompanhar o Atlético Nacional? Eu acompanhei um pouco da primeira fase deles, né? Eles destacaram bastante, mas honestamente não conheço individualmente muitos jogadores, não, deles. Sei que eles estão vindo sem o principal lá, que saiu do meio campista, né? Mas, acima de tudo, estou bem confiante com o São Paulo, viu? Mesmo sem o Ganso, acho que o fator estádio conta bastante, o Morumbi cresce bastante, né? Com a casa cheia. E acho que vai dar. 1-0 acho que é um resultado bacana. 1-0? 1-0 acho que já é o suficiente para ir lá para a casa dos caras. 2-0 é melhor, hein? Ah, melhor ainda. Mas acho que melhor do que 2-1. Não pode tomar. Eu acho que esse vai ser o placar hoje. Acho que o São Paulo vai ganhar de 1-0. Eu acho que tem pouco gol assim. Meu palpite. Mas os caras ali, Sombra, no jogo de volta, os caras sempre revertem e revertem bem. Por exemplo, no primeiro jogo eles empataram lá no mata-mata. Vamos pegar as oitavas. Eles empataram 0-0 com o Huracan. No jogo de volta eles ganharam acho que de 4-2. Sim. Depois contra o Rosário. Eles perderam o primeiro jogo de 1-0, depois ganharam acho que de 3-1. Não, o problema é que São Paulo parece que no retrospecto desse ano, né, Sombra? O São Paulo parece que tem pouquíssimas vitórias, ou não sei, ou nenhuma, não sei, de fora de casa, né? Não, mas se ganhar em casa, tudo bem. Por isso mesmo que eu falo, o São Paulo precisa vencer em casa, mano, pra não ter esse problema, porque tá tendo um retrospecto ruim fora de casa, né? É que esse time, hoje é daqueles dias, porque esse time nunca ganhou do São Paulo aqui, né? Aqui. Nunca ganhou? Na casa do São Paulo, não. Olha, eu não tenho retrospecto de lá. Naquele negócio do Chico, do meu pai lá. Mas é retrospecto aí, são 10 jogos, se não me engano, são 5 vitórias do São Paulo, acho que... Mas contra esse time? Contra esse time, é. Contra esse time. Quanto que é? 10 jogos aí? São 10, o São Paulo tem 5 vitórias, o outro deve ter 2 vitórias e 3 empates. Entendi. Mas aí isso é no todo, né? Isso é no todo. E me diz uma coisa... A respeito do Ganso, porque continua a história aí. O que eu sei é que é o seguinte: o Leco abre mão do Ganso, desde que pague uma quantia satisfatória ao São Paulo Futebol Clube. Se for uma quantia satisfatória, ok. Não é que tem quem tá falando, nossa, 10 milhões de euros só pro São Paulo. Não. Seria menos do que isso, claro. Né? Bem menos do que isso. O que que você pensa a respeito? Então, Sombra, eu acho que acaba pesando muito também a vontade do jogador querer sair, né? Ele já divulgou aí... Pediu pra sair? Fala pertinho do microfone. Ele já tá divulgando aí nos quatro mundos que gostaria de jogar lá. Ele divulgou isso? No Globo.com. Ou foi falando... o presidente do São Paulo que deu uma entrevista e disse isso? Então, tá aqui no Globo Esporte falando que ele sonha em ser o novo Pirlo, que ele... Ah, ele quer ir pra... São Paulo. Ele deu essa declaração? O São Paulo quer transformar ele no novo Pirlo. Aí fica difícil. Ele falou isso. Abre aspas, Ganso disse. Eu vi a reportagem agora aqui na abertura do estádio falando. Não li na íntegra. Mas. Você não sabe o que é porque eu tô falando isso aí? Que é o seguinte: torcedor que tá ouvindo fala assim: ah, olha, o cara já disse que ele quer isso, disse pra imprensa que quer ser o Pirlo, quer ir embora. Isso aí gera uma coisa muito negativa porque o cara não falou. Então tem esse lado também. Isso pode ser a intenção do técnico, isso pode ser até a intenção do jogador. Mas a partir do momento que chega pro torcedor, olha, ele falou, putz, aí que fica um clima... Já compromete o jogador. Mas eu acredito que ele tem uma vontade grande de jogar fora, né? Ele já busca isso já tem um tempo. E eu acho que dessa vez, se os caras chegarem com vontade de levar, leva. Vai, né? E hoje deve ter Morumbi. Bom, deve não, né? Vai estar lotado. Renda prevista já de 7 milhões e 400 mil reais. Que beleza, hein? É uma maravilha. Mais de 60 mil, é isso? Mais de 60, né? Depende muito dos camarotes. Se os caras vendem pra todo mundo ou não. Tinha até as 3 da tarde, 4 da tarde, Sombra. Existia informação de que havia ainda mais 1000 ingressos envolvendo cadeiras cativas e camarotes. É que aí já não é um ingresso que a galera tem um fácil acesso. Por quê? Não, aí não. O camarote, geralmente é o open food, né, RG? O pessoal vai lá e já sai do trampo e já vai pra comer. E é um ingresso com valor mais alto. e cadeira cativa aí, a menos que o proprietário possa passar o seu ingresso para quem ele bem entenda, ou vender, ou ele mesmo ir, ele pode fazer isso na hora do jogo também. É, o público em geral não conseguirá comprar ingresso para hoje, a não ser que ele compre de cambista, porque cambista na frente do Morumbi sempre tem, né? E essa galera, já essa hora, já deve estar pipocando lá, né, velho? Imagina. Sim. Não, é verdade. Fazendo vai bom, esquenta. E hoje é dia do torcedor do Tricolor fazer o seu papel, como vem fazendo a Libertadores. O Atlético Nacional também tem os seus desfalques, mas hoje é na casa do Tricolor, cara. E na casa do Tricolor, na Libertadores, São Paulo costuma se dar bem. A torcida tem que empurrar muito lá o time, que hoje é jogo que, de repente, é difícil você conseguir fazer gol numa bola trabalhada, numa bola jogada, aquela coisa da tabela. É, jogo de Libertadores é aquela coisa, é bola espirrada pra cá, pra lá, bate em um, bate no outro, sobra, é bola alçada na área, é a tal da bola parada. E aí, meu amigo, vamos que vamos. E é, cara, total, cara, torcida tem que se bicho, não importa qual é o momento do jogo, tem que empurrar todo instante. Tem que empurrar, porque com 60 mil dentro do estádio, o estádio calado também, que às vezes é assim, né? Cansado de ver, vai, hein? Contra, né, senhor? É, não vou dizer na Libertadores, mas já vi estádio que fica cheio, às vezes o momento é adverso no jogo, a torcida não tá vaiando, mas tá quieta. Ou seja, ela passa uma tensão do mesmo jeito. Então. Acaba passando, às vezes o silêncio ele é mais cruel, né? Não, eu acho que vai contra. Porra. Às vezes o silêncio lá demonstra... Você tá louco, meu! Então a torcida, cara, tem mais é que empurrar. Nossa, imagina. Porque acho hoje que a torcida aquela... tem importância tão grande ou muito maior do que o Ganso. Estádio cheio e outra, em silêncio é vazio das almas. E fora isso, eu sei que até... Não vou dizer... Mas não é politicamente correto. Mas a torcida, Sombra, hoje, ela tem o poder do veto. Ela não tá na casa do Big Brother, mas ela tem o poder do veto. Vai, São Paulo mete um gol, começa a tomar uma pressão... É hora de acender sinalizador e parar o jogo, velho. Oh, é verdade, RG. Você não tá falando. Ué, mas é verdade. Não pode aí, ser, ó, não é verdade. Não façam isso. não façam isso. Você viu o Palmeiras, o preço que pagou. Se o São Paulo mas fora passar... Do Brasil, ó, mas fora do Brasil acendem todos os jogos. Ó, se o São Paulo passar pra final, provavelmente vai pegar o Boca. É. Se passar, provavelmente é o Boca. Aí já viu, hein? Vão armar, tira, de mudar o jogo tira, do São Paulo. Tira o mando de campo. O Roneiro não acende, né? Tem que jogar 1.000 quilômetros de São Paulo. Tira o mando. Se possível, no meio do oceano. Argentino, em Federação Sul-Americana, sempre leva vantagem. Um jogo de cada vez, velho. Você não pode mandar com o ovo sentar no tchau da galera. Faz igual a torcida jovem, acende o celular lá, velho. Não vai correr risco de acender. Você acha que a gente não vai ter sinalizador, RG? Mas aí ferrou. Mas Libertadores, o árbitro não, mas ó. O Corinthians acendendo o quê? Ah, de Catar. Vamos acender o quê? O negócio é o seguinte, RG. Na Libertadores, os árbitros eles não param o jogo, a menos que exista uma fumaça dentro do gramado que impeça a continuação. Claro, mas lógico que vai existir, imagina. Mas o... 2.000, 3.000 neguinho acendendo aquela essa porra, frescura lá, aí, né? Essa frescura, RG, do cara que acende o sinalizador na arquibancada, o árbitro interrompe o jogo, é só aqui no Campeonato Brasileiro. O cara fala, a fumaça não tá atrapalhando, mas não importa. Enquanto mano, não pode, não pode. Tá mas, dito, RG, não pode. Pode. Se não pode, assim, não véio. Pode. Porra. É, mas você pode, tá talvez, louco, com véio. Outras atitudes. Por exemplo, eu não concordo com várias leis, eu luto para que elas mudem. Eu luto. A gente não pode. Mas lutar, assim, não, é lutar não é transgredir, cara. Você não vai lá não lutar, é acender. É louco, como não? O mano é um lutador. O mano tá louco, olha, velho. Como não? O mano é um contestador. Porra. Ele é um lutador. O mano é louco. Ele é um louco. Toda semana ele fala assim, não, vou porra. Protestar. Não, ele vai pra Riviera, protestar na Riviera. Imagina, ele fica imagina. Lá na Riviera, na praia, não, cara, com a sua plaquinha, que é, protestando. Enquanto os seguidores deles ficam aqui. Não, mas peraí. Sabe o que eu penso a respeito disso, Sombra? Eu acho que a gente não pode deixar pra um cara engravatado que tá dentro de um ar-condicionado aí, na frente de uma mesa de mogno, decidiu que é legal que não é pro espetáculo. Agora é toda mesa de mogno agora. A maior parte é. Porque o mogno é bonito. O mogno madeira, é uma boa nobre, madeira. Né? É cara a madeira. Ah, nem tanto. É. Tem outras que são mais caras. Domênico, mas... você que conhece tudo de madeira... De pau? De pau? Você que entende um pau você como ninguém. Você que entende de... Não, se alguém entende, é você que senta na madeira aí, você falou. Mas, ô Sombra, o negócio é o seguinte. Não dá, sinceramente, pro Paulo Castilho definir o que é legal e o que não é. Por exemplo, aquela festa que fizeram de despedida pro Rogério Ceni. Muito legal, velho. Sinalizador, muito. Bandeira, etc e tal. Alguém morreu ali? Ninguém morreu. Vamos parar com frescura. Volto a dizer aqui uma coisa, Domênico Gato, é aquele sinalizador marítimo que aquele idiota lá que tava na torcida do Corinthians disparou na cabeça do garoto boliviano. Aquilo ali é uma arma, é um foguete. É, e outra coisa é um sinalizador de estádio. Ah, vai ter fumaça? Qualquer estádio aqui na América do Sul tem fumaça. No Monumental de Nunes, no La Bombonera, no Defensores del Chaco. Não, mas entrou o Marítimo porque tem... entrou o outro. Não, confunda uma coisa com a outra. Não estou confundindo. RG, um sinalizador que é usado frequentemente no estádio, ele equivale talvez a um dedo indicador. O tamanho dele é praticamente esse. É, o sinalizador marítimo, RG número 2, é como se fosse uma pistola. É um rojão, que ele tem aquele negócio embaixo, que é como se fosse um interruptor, que você coloca pra cima ou pra baixo pra disparar o foguete. Esse marítimo, às vezes parece um revólver, parece um garfinho. Sim, esse daí que você tá citando é o que fica em embarcações. É o SOS. Esse outro que foi utilizado na Bolívia, Sombra, é como se fosse um rojão de grande porte. Mas você não entendeu o que eu falei. Eu não estou comparando, eu estou dizendo que se entrou um, porque entrou o outro, entendeu? Então o cara se acha... no direito de entrar com o que ele quiser. É isso que eu estou dizendo. Mas eu acho que a arquibancada hoje em dia está muito cinza, Regina. Acho que a arquibancada hoje está um negócio que não é festivo. Ó, torcedor de São Paulo, não siga o exemplo do Mano, que vocês vão cair do cavalo. Não vai cair, Libertadores não acontece nada. Olha, mas, olha, o repórter, acho que é da Globo, né? O Andrei Kampf, da Globo. Noticiando é que o Guerra, jogador do Atlético Nacional da Colômbia, não jogará. É uma boa notícia pro São Paulo Futebol Clube. O Guerra, pra quem não sabe... O pessoal fala que é bom de bola esse cara aí. Não, é bom de bola. Ele, e o Palmeiras tá atrás. Ele demonstra ter um talento muito semelhante... ao do Ganso e ele faz o mesmo papel do Ganso. É mesmo, E dizem que o Palmeiras estaria muito próximo do... Do acerto com esse jogador aí, né? Muito bem, esse é Estádio 97, oferecimento do Extra, Narigudo. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, viu? Hoje é dia, minha gente. Dia de jogo dos bons. Dia de encontrar os amigos, a família, tomar Itaipava gelada e ver o seu time dar show de bola na TV. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você, hein? É hora de organizar a torcida. E para isso não pode faltar o quê? Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com seus amigos. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação, hein? Muito bem. Também quem ligar e disser Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa... Quando o assunto é ferramenta, vai concorrer no final do programa a uma mochila da Dutra Máquinas, tá bom? Tem mais prêmios, Bah? Eu já falei de tudo, já falei da Bozano. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. E você ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Também, quem entrar no ar aqui pelo telefone 3284-7097 disser o Hero me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo, vai ganhar uma camisa oficial do Tricolor. Existe uma outra maneira também de você participar do programa, mandando a sua mensagem gravada, mensagens de no máximo 30 segundos, através do nosso WhatsApp, o número 94-353-0150. 94-353-0150. Fala, mano. Diga. Ô, Sombra, posso trazer um pouquinho de conteúdo aqui para o programa? Olha, vou trazer um pouco de conteúdo. É legal, mano. Inclusive, traga. Quem mandou o tweet aqui pra mim foi o Gabriel Proietti. Ele diz o seguinte: as pessoas têm o dever moral e obrigação de desobedecer às leis injustas. Sabe quem disse isso? Nada mais, nada menos do que Martin Luther King. O negócio é o seguinte, RG número 2. Então o senhor deveria agora... Em que contexto? Não, pera. Não. Você não vai falar essa idiotice. Não. O Martin Luther King. Você tá louco. Lado, mesmo no além. Olha o contexto que o Martin Luther King falou isso. Você tá louco. Não, ele tava falando a respeito dos sinalizadores de estádio. Mas para. Imagina. Foi sim. Que isso. Obrigado aí, o Gabriel Proietti. Imagina. E eu, Sombra, mais uma informação é um aí animal. Também. O outro lá numa luta por uma causa digna, agora então, vem esse tipo... Você tá louco? O Martin Luther King, RG número 2, ele tava fazendo uma menção... É um cara que enxergava lá na frente. Ele tava falando a respeito dos sinalizadores em estádio. Lógico que é. Vamos pro telefone 3284-7097, ouvintes que vem no oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Eliar, recomendada... pelos especialistas em bateria. Ser construindo com valor. Também o oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Estranho, sinta-se à vontade, vamos participar aí do programa. Valeu, Sombra, obrigado. Viu? Fale o quanto quiser. Valeu. Obrigado. Mas nem tanto. Então fala aí, Estranho, começa bem, fala. Ódio eterno ao futebol moderno. Ódio eterno ao futebol moderno. Boa, é isso aí, é isso aí. Pelos sinalizadores no estádio. Aí, a causa é legítima. Mas você pensa isso mesmo ou você foi na do mano? Eu acho que fica uma coisa bonita. Eu acho que se tiver como controlar o sinalizador, né? Aquele que teve problema realmente lá com o Corinthians, é uma coisa que acho que é perigosa pra se deixar entrar no estádio. Claro. Deixar... Não pode, aquilo é proibido à venda. Então. É um Mas assim, controlado. É liberado na Libertadores, nos jogos de Libertadores, não. O sinalizador? Porque no último jogo o São Paulo teve, né? Até teve paralisação e não teve árbitros... problema com isso, né? Então, os árbitros na Libertadores, eles só param a partida quando a fumaça entra no gramado e isso daí impede a continuação, porque aí prejudica a visibilidade e tudo mais. Então, mas eu achei que eles fossem, que a gente pudesse sofrer algum tipo de penalidade pelo que aconteceu, né? Libertadores mas pode tudo. Rolou tranquilo, então. Libertadores olha... é nóis, mano. Libertadores é roots, velho. Ó, mano, informação o Domênico se recusou a passar, mas o Dom TNS, ele passa a informação. Mogno é uma madeira mais cara. Inclusive, as melhores guitarras são feitas de mogno. Não, sim. Inclusive, eu falei, é uma madeira nobre, mas tem outras que são mais caras. Por exemplo, se você quiser fazer uma mesa de pau Brasil, velho, vai gastar uma fortuna. É que outras Entendeu? Madeiras foram proibidas para esse tipo, né? O mogno, ele é mais utilizado para móveis. Eu vou passar mais uma informação só depois, no decorrer do programa. Não, passa, daqui a pouco você passa mais conteúdo, tá? Olha aí, assista o Estádio 97, o estúdio ao vivo no 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Através de qualquer plataforma, tá bom? Celular, smartphone, tablet, desktop. Pronto, Speed! Os freios e o volante estão funcionando perfeitamente. Estamos prontos. Sai daí, Spark. Alô? Alô? Alô? Quem fala? É o Cleiton. Cleiton, tudo bom? Tá embaixo da mesa. Tudo, Domênico. Bom, Cleiton. Tudo bom, cara? Tudo tranquilo. Cleiton do quê? Cleiton Henrique. Cleiton Henrique? Mano, não acredito. O que mais? Cleiton Henrique do quê? Truco. Não entendi. Cleiton Henrique Soares. Soares. Isso. Quantos anos você tem, Cleiton? 2.5. RG 2.5 hoje, na quarta-feira. Já mudou, né? Não, é bom é o outro. Como assim é bom é o outro? Aí tem Cledir, né? Ah, sensacional! Eu, hein? Oh. Bem, mas nem vocês, pensar. Vocês podiam traduzir pra quem tem menos de 50 anos, né? Quem Cledir. É. Ah, todo mundo conhece. Acabei de cantar. Eu, hein? Nem pensar. Acho que tá todo mundo na segunda metade do século. Todo mundo conhece. Mas nada da minha época, não. Sombra, mas... sempre brincaram comigo também e conhece, mesmo que não queira. Viu? Gente velha. Não é gente velha. É sabe? Gente velha. Fala. Duvido. Ah, falou não, novinho, não. Falou novinho. Não, mas eu tenho noção. Falou novinho. Eu tenho noção. E você tá falando que nós não temos noção? É. Foi mais ou menos isso. Você é um louco, doido. Quantos anos você tem? Eu? É. 2.5. Quem então... chegou e brincou com o teu nome deve ter mais de 40, fácil. Não, ele já falou aí. Para, você quer... Agora você quer determinar quem é que brinca com o ouvinte. Normalmente, Cleiton Cledir, Cleiton Camargo. Agora você quer determinar quem brinca com o ouvinte. Você é louco. Pede desculpa pro cara. Desculpa pro ouvinte. Pede desculpa pro ouvinte. Desculpa, porra nenhuma. Pede desculpa. Foi mal educado pro ouvinte, senhor. É um querendo que o ouvinte entre com um sinalizador no estádio e o outro determinando... quem é que tem que brincar ou não com o ouvinte? Tá bom, então estamos bem arrumados aqui. Uma coisa, você, Gê. Se nós não estamos no estádio, a coisa degringola, viu? Essa é a verdade. A coisa dá uma degringolada, velho. Meu Deus do céu. Esse aqui, o outro ali, brincadeira, velho. É o maior cheiro na fita ali, velho. Eu sou o maluqueiro mesmo. Eu queria dizer uma coisa antes de mais nada aí. O Mano tá por aí, né? Tá aí, tá te ouvindo. Por enquanto. Eu quero te dizer uma coisa, cara, sinceramente. Tem um pouco tempo que eu escuto a rádio, em torno de 4 anos mais ou menos. Considero pouco tempo pelo nível do pessoal que escuta aí há 10 anos, coisa do gênero. Mas vou te dizer uma coisa, mano. Desde o dia que eu ouvi, você tornou-se o meu Deus. Obrigado, Dayan. Obrigado, sensacional. Obrigado, amigão. É aquilo. Você é o cara mais imparcial que eu já entendi. Valeu, parceiro. Cada vez que o mano fala uma groselha, obrigado, ele fala, irmão. Meu Deus. Não, meu Deus não, meu Deus não. Meu Deus. Eu vou falar o porquê. Você é um obrigado. Deus, cara. Valeu, parceiro. seu Deus, peraí. Alguém já falou isso pra você? Peraí. Nem tua mulher falou isso. Nem ela. A mulher vai falar o contrário. Porra, chamar isso de capeta, demônio. Mas se você for um cara de índole duvidosa, agora você se aproveita. Monta igreja, caramba. Não, não, pelo contrário. Esse é um seguidor fiel. Eu não abuso da fé de ninguém, não, mano. Não, tem quem abusa, é. Ah, deve ter. Deve ter, né? Deve ter. Mas, amigo. Inclusive, mano, eu vou dizer uma coisa. Pelo Sim. fato de você me ensinar tanto, eu aprendi a perdoar muitas pessoas pelo cara que você é. Obrigado, parceiro. Obrigado. Você tem certeza? Mas é verdade. O mano tá fazendo escola. Eu não perdoava muito, mas eu aprendi a perdoar depois que você começou a me ensinar. E você tem mas razão, você... Aí, ai, sabe ai. Por quê, cara? Você tá pagando. A vida é muito curta pra gente perder nosso tempo de andar alguém. Você tá pagando pros caras ligarem aqui agora? Não, pelo contrário. Aí, olha, do jeito que você. Do jeito que você anda, eu não duvido. Não, hein? Mas me diz uma coisa, Cleiton. Eu não posso falar nada. Não, faça, fala. Ó, o negócio é o seguinte. Primeiro, com relação aí à declaração do ouvinte, eu fico realmente lisonjeado, amigão, com as suas palavras. Ficou arrepiadinho. Você é um querido, muito obrigado aí. Querido é falso. Não, não é. É que as pessoas também. As pessoas, elas se sentem representadas aqui por mim na bancada. Porque eu sou o cara do povo, velho. Eu sou o cara que come pastel. Eu sou um cara. Eu sou um cara que toma um caldo de cana. Que você falou que você come pastel? Pastel. Aí uma pessoa, uma pessoa que é rica não come pastel. Não, tem alguns. A maior parte não come. Você tá tendo por base ou Benjamin? Por exemplo, eu sou um cara de base pra isso. Eu sou um cara que ando de ônibus, eu ando de metrô, eu tenho contato com o povo. Tudo isso eu faço. Eu ando na Praça da Sé, eu ando na Baú. Quando você anda de metrô, você tem contato com o povo. Lógico, velho, com o maior prazer, como cara. Que é o seu maior prazer? Realmente simboliza o Corinthians muito bem. Obrigado, irmão. Obrigado. Tá explicado. Sabia que o cara tinha grandes limitações intelectuais. Tá explicado. Limitações não, quem tem uma limitação intelectual é o senhor. O cara limitado. Tá explicado. Quem tem limitação intelectual aqui é o senhor. Porque o rapaz é um cara humilde, assim como eu sou também. Não, burro é esse cidadão aí. É mais um da elite branca brasileira, velho. Mas, ó, amigão, é nóis, velho. Classe C, D e E, velho. Classe branco. C, D e E. O negócio é o seguinte, o povo do Américo Gato, eles têm uma identificação comigo, sabe por quê? Porque eu também comecei de baixo, velho, tá ligado? Eu sou um cara que passei fome na minha infância e juventude. Mas isso aí não é demérito não, cara. Graças a Deus aí, eu como muitos aí, consegui vencer não. Eu tô conseguindo vencer. Meu eu mato Deus. Um leão por dia, Domênico Gato. Um leão por dia. Pra continuar onde eu tô. Meu Deus. Então é nóis. Obrigado, amigão. Fico realmente aí honrado com as suas palavras. Mas você é corintiano? Pô, você tá louco. Só por causa de você. Obrigado, parceiro. Obrigado, mano. É nóis. E o amigão? Na verdade, eu já sou corintiano desde a minha terra natal. Ah, já, você vê da onde? Do Piauí. Piauí, mano, da hora. Um abraço pra rapaziada do Piauí, Teresina, aí o pessoal ouvindo a gente em peso aí. Os caras... Tamo junto, mano. Mas eu também queria ressaltar, mano, que abaixo da sua imparcialidade, o Domênico Gato, ele é o cara. Aí, muito chupa, obrigado. Mas vamos, Juba, bom. Vai. Tá falando mal do cara aí. Eu falei mal dele. Quem falou foi ele lá que chamou ele de burro. Não, você ficou dando aval porque o Sombra falou. Muito pelo contrário, eu falei que você é, sim. Obrigado. Mas você não tá ouvindo. Você não tá ouvindo. Não, é que o Sombra me bombardeou com ofensas. É o Sombra que falou. Eu tô aqui tranquilo. Mas, ô, amigão. Eu vou te fazer uma pergunta, mas não se sinta talvez coagido pela minha opinião. Se você tiver uma opinião divergente da minha, fique à vontade para poder emiti-la. Com relação ao Alexandre Pato, cara, você é a favor do retorno dele? Você acha que o Cristóvão Borges deveria utilizá-lo agora no Campeonato Brasileiro, caso o Corinthians não consiga vendê-lo ou não? Com certeza, cara. Eu venderia esse cara por 50 centavos, se ele fosse pra mim. 50 centavos também honra, não, né? Por questão de honra, eu pagaria pra esse cara sair. Eu 50 acho que uma centavos? Que falou ontem no programa, e tem que se manter, é honra no futebol. E o pessoal tá muito mimimi, porque os caras jogam uma meia dúzia de futebol, e tem que parar com essas coisas aí. Sim. Esse cara tem que sair do Corinthians pelo desrespeito que ele fez até de ir pro rival. Ele poderia... limpar o chão do Corinthians, que é só pra isso que ele deve servir lá. Mas com relação ainda ao Alexandre Pato, o pessoal às vezes fica pegando aí na... Não tenho ódio não, viu, mano? Não tenho ódio não, que eu aprendi igual você. Tá certo, velho. Mandando o cara limpar o chão, tô vendo. Mas a vida é muito curta pra gente perder nosso tempo odiando alguém. Com certeza. Vamos viver bem. Mas com relação ao Alexandre Pato, cara, eu acho que aquele pênalti que ele bateu contra o Grêmio foi a gota d'água. Mas eu acho que, fora isso, tem alguns outros agravantes aí que impossibilitam o cara de jogar novamente, RG. Por exemplo, ele entrou na justiça contra o Corinthians. Vocês lembram disso? Ele falou que aquela arbitragem do Amarília, que é um negócio que a torcida do Corinthians detesta, esse sujeito, não o Alexandre Pato, o Amarília, pela arbitragem tendenciosa que ele praticou aqui diante do Boca Juniors no Pacaembu, e o Pato falou que aquele jogo foi normal. Houve também mais um capítulo aí daquela... Quando ele atuava ainda pelo São Paulo, tudo bem que tinha um contexto, mas ele disse que torceu contra o Corinthians ali, contra o Guarani. Vocês lembram disso? Porque ele falou que eu jogaria... São Paulo, né, ele falou, eu jogaria a final, porque ele não poderia pegar o Corinthians, porque havia a possibilidade de confronto Corinthians e São Paulo. Mas ele sabendo que ele estava com vínculo com o Corinthians ativo, Sombra, por mais que ele tivesse emprestado para o São Paulo, mas ele era jogador do Corinthians, ele não poderia ter declarado o que ele disse ali, em hipótese alguma. Mas são uma série de fatores que eu acho que agravam ainda mais a situação do Alexandre Pato, cara. Então eu, sinceramente, não sou a favor do retorno dele, não. Não, agora, desculpa, eu vou dar realmente uma opinião um pouco mais assim, parcial, digamos. Uhum. Ele realmente é um jogador muito bom, mas eu acho que ele se perdeu e deixou a oportunidade passar quando ele foi pro São Paulo e deixou algumas coisas ali como se ele nunca fosse voltar ou precisar. Eu acho que isso aí foi o que criou o maior incômodo. Errar como ele errou, teve vários jogadores que já erraram, mas... ao criar essa situação aí, impedir com que ele voltasse, e eu acho que é inviável agora, não por questão de ódio mesmo, uhum. Ele é bom jogador, mas porque não tem mais identificação com a torcida, e eu acho que questão de honra mesmo não valeria a pena. Eu concordo contigo, cara. E com relação ao Cristóvão, tá gostando do trabalho do Cristóvão Borges? É que agora é um pouco, na minha opinião, um pouco começo, assim, né, mano? Não dá pra gente dizer se é bom ou não. Eu acho que ele tá mudando muito, assim, né? Eu me identificava muito com aquele tic-tac do Tite, né? Tic-tac do Tite. E agora ele tá... Eu vejo que tem muitas jogadas individuais, então é meio difícil poder prever. O que pode ser que os resultados estão vindo e isso aí já... já tá bom, né? E o Domênico se cuide aí, porque essa liderança não vai durar. É igual um bode na árvore, você não sabe como subir, cara. Daqui a pouco cai, né? Daqui a pouco cai. Essa é a certeza. Mas, ó, amigão, por exemplo, o Cristóvão, ele assumiu diante do Atlético Mineiro, aí o Corinthians perdeu aquela partida. Mas eu não atribuo a ele nenhuma culpa, nem responsabilidade pelo aquele placar ali, RG. Foi um negócio atípico, houve um erro ali do menino, também do Pedro Henrique, aí acabou colocando o Corinthians numa situação delicada. Mas beleza, ele foi lá e corrigiu diante da outra partida que o Corinthians pegou o Santa Cruz jogando em casa. Aí o Corinthians foi lá e ganhou. Foi 2-1 aquele jogo. Aí o outro jogo, subsequente a esse, foi contra o América Mineiro jogando em Minas. Sim. Tudo bem, era o lanterna do Campeonato Brasileiro e etc e tal, mas o América tinha feito um jogo contra o Atlético Mineiro que foi até no domingo de manhã, o Atlético ganhou de 1-0 e não foi um jogo fácil. O Corinthians também conseguiu ir lá e conseguiu vencer, foi 2-0. Que entre eles lá é um perrengue mesmo, né? E até houve aquele gol ali polêmico ali do Luciano, que ele matou com a mão aí, o árbitro não viu e acabou validando o gol. E depois o Corinthians ele pegou no último jogo aí o Flamengo, que é o Flamengo, cara. O Flamengo engrossou pro Corinthians no primeiro tempo. Passou o trator, velho. Foi um jogo difícil, o Corinthians tomou bola na trave, foi pressionado, o Cássio pegou demais. Segundo tempo, né? Mas no segundo tempo, o Corinthians amassou o Flamengo, RG. No segundo tempo, o Corinthians foi lá e meteu 4-0. Então, eu acho que o Corinthians ele tá, aos poucos, trilhando um caminho que é bacana, cara. Por mais que o Corinthians tenha limitações no elenco, e eu acho que tem também... Cristóvão não inventou nada. Não, ele pegou um trabalho que é do Tite... E ele não quis meter o B dele e falar, agora eu vou mudar tudo porque eu penso de outro jeito. Nada. Ele está sendo extremamente inteligente. Mudando a peça que tem que ser mudada e tocando o barco. É um cara que está sendo extremamente inteligente. Daqui a pouco ele vai poder contar com dois reforços aí. O André que inclusive não jogou muito com a camisa do Corinthians até agora, inclusive bateu aquele pênalti grotesco contra o Nacional, eu meti o pau nele também. Mas tem um reforço importante também que é a volta do Elias, amigão. O Elias daqui a pouco está de volta aí. Não, com certeza, mano. E esse eu acho que vai ser a peça importante que vai dar a guinada no trabalho do Cristóvão, porque, na boa, o Rodriguinho, desculpa, cara, ele é muito bom para ser um bom reserva, para substituir no segundo tempo, ou então um time mais mediano. Mas pro Corinthians, pro São Paulo, um Palmeiras, não dá para ele ser um meia de criação, cara. Apesar de ter jogado bem contra o Flamengo, principalmente no segundo tempo... Quem, mano? O Rodriguinho. Aquele quarto gol ali, parecia o Bale, mano. Carregando a bola, tocando pro Romero lá. Parecia mesmo. O gringo que descesse no Brasil, aquele momento ali, visse o Rodriguinho jogar, fala, leva pro Real, leva pro Barça. Mas não dá, velho. Rodriguinho é fraco. Foi por vídeo, foi pro tape, né? Ah, certeza. Foi pra edição do DVD. Foi pro DVD. Foi pro DVD, lógico. Tá lá, guardado. Mas fala, amigo. Mas aí, mano, analisando que também já tava... né, acho que 2-0, 3-0, segundo tempo, Flamengo morto, eu acho que foi mais questão do Flamengo morto que necessariamente de uma arrancada forte dele, entendeu? Eu não percebo que aquilo foi velocidade dele, eu acho que foi mais lentidão do Flamengo que fez parecer com que ele ficou veloz. eu não, não vejo isso tudo nele, não. E não é só uma tentativa, não. Acho que já pelos jogos todos que ele fez. Ô, amigo, agora, assim, cara, quer mandar abraço pra alguém? São os últimos segundos seus com contato com o seu Deus. O seu Deus, velho. Seu Deus agora vai ter que te dispensar. Mas pô, ele virá aqui na rádio. Seu Deus aí tem que fazer... Tem que fazer algumas, uns milagres pra outros aí. Ele virar aqui na rádio, aí a gente vai trocar uma ideia. Pô, mano, tem como, cara. Deixa eu mandar um e-mail aí. Acendeu uma vela. Uma boa, cara. Manda um e-mail pro bar e agenda uma visita aqui pra gente. Você vai passar um fim de semana com o Mano na Riviera. É. Poderia mesmo. Tem um quartinho lá pra ele? É, o apartamento é pequeno, é bem humilde. Mas você é corintiano, é povo. Dorme no chão. Não precisa de quarto, né, RG? Não. Dorme no chão ali, um jornalzinho ser... ali. Não, não. Dorme junto na cama. Dorme junto, a Thaís não vai dar bola pra isso. O Mano tem uma... O Mano tem uma criação de... O Reginaldo aí, São Paulino, que curte isso aí de dormir com outro cara, não é? Eu não. Como assim aí, Reginaldo? É Aguinaldo. Foi pra Aguinaldo, cima, Reginaldo. É Aguinaldo. Mas, ô amigão, Aguinaldo mesmo, manda aí seu placar então, Chapecoense e Corinthians, o próximo jogo, sabadão, mano. Às 4h30 da tarde. É um jogo mais sofrido. Já porque você sempre gostou de atrapalhar os grandes aí. Então eu acredito que vai ser ali, acho que 2-1 pro Corinthians. Boa, vamos ganhar, mano. Quer mandar um abraço pra alguém? Ah, vou mandar um abraço aí pra toda a galera da Teleperformance anterior também, da Processo. E um outro pra vocês aí. Vocês são impagáveis, pessoas sensacionais que alegam nossas tardes aí. Falou, beleza, fera. Um abraço. Obrigado aí pela audiência, viu? Valeu, obrigadão. Obrigado. Foi aí. Um discípulo do Mano, o Cleiton, torcedor do Corinthians aqui é o povo, no estádio. Mano, é o povo. Esse aí, popular, cara. Esse aí entra no restaurante e pede, dá uma farofa pra mim. RG. Vocês são muito elitistas, cara. É perigoso. Perigoso, rapaz. Perigoso. O cara é corintiano. O cara que chama você de Deus. Tem que ter medo de um cara desse. Tem que ter medo. Olha o RG, velho. O RG tá se mordendo ali, mano. Porque eu sou um cara extremamente popular, mano. Eu sou um cara, Sombra, que veio das baixas camadas da sociedade. Baixas camadas? Não, mas sim. É verdade. E eu tô trilhando o meu caminho aí, com muito suor, batalha. Eu torço muito pra que você vença no seu caminho. É que você nunca trabalhou, RG, no interior de São Paulo, naquelas rádios que não tem estrutura. Verdade, fala aí, Domênico, a gente já passou esse perreio aí. É, não, inclusive você deve ter passado muito. O barato é louco, tio, o barato é louco. Uma coisa impressionante. Você falava com o megafone, né, naquela época. Não, eu sou o terror do Zé Povinho, tio. Terror do Zé Povinho? Sou o terror do Zé Povinho. Meu Deus do céu. Vamos ver aqui no WhatsApp. Gaming. Vamos ver se tem mais discípulos aí de Deus aí. Boa noite, pessoal. Sou o Rodrigo Mota, no Vila Nova Cachoeirinha. É isso aí. Acho que tem que atirar nas vidraças mesmo, como o Mano falou. Seja bom ou ruim, o assunto tem que vir à tona. Um abraço a todos. Aí, ó, tá cuidado vendo? Com a vidraça que é mais um ouvinte aí nosso, assíduo, que concorda comigo, cara. É mais cara. Um louco, inconsequente. Louco não, inclusive eu gostaria de falar agora, inconsequente. Sombra. Inconsequente. Daqui a pouco você vai passar outra... coisa não, hein? Não, mas é que tá, velho, pra você ver que o povo concorda comigo. Apesar de vocês criarem aqui toda uma situação desfavorável pra mim dentro do programa. Sim. Não. Porque tudo que eu falo vocês dão as pedradas, mas o ouvinte que tá agora no trânsito, concentrado, ouvindo... E analisando as minhas declarações e as minhas teses, o cara vai lá, Sombra, e passa a concordar, cara. É difícil alguém discordar de mim. Mas, por exemplo, vai. Sombra, ó, outra informação hoje. A Justiça Espanhola, vocês devem ter acompanhado durante o dia aí as informações que pintaram aí nos sites esportivos. A Justiça Espanhola, eles condenaram o Messi a 21 meses de prisão por fraude fiscal. Ele o pai. Aí que tá. Mas o cara vai cumprir em liberdade, velho. A Europa, que é uma referência e tudo mais, por exemplo... É porque ele não pegou... O Bruno foi punido acima de, mas não, e tá acima, preso, velho. O Messi vai responder em liberdade, velho. Mas tem o porquê, tem o porquê. Um acusado de assassinato, seu doente. É diferente, está louco. O outro é um problema de evasão fiscal. Ele pegou menos de 2 anos. De sonegação. E a sonegação, menos de 2 anos. Foi punido. É primário. Velho. São alguns meses de diferença, velho. Estranho. Por exemplo, o Bruno é réu primário, ele tinha residência fixa, RG número 2. Você tá comparando um assassinato com... Ele vai cumprir um terço da pena, o Bruno. Geralmente as pessoas vão cumprir aí um terço da pena. Mas qual a relação do Bruno com o Messi? Alguns meses de diferença. Se ele cumprir um terço da pena, a gente tá falando de 10 anos. Mas pode falar um negócio, velho? Jesus, amor. Aí eu vou ser obrigado a entrar pra igreja dele. Aí! Como assim? Chupa, RG! Vou te dizer por quê. Olha lá! Olha... Olha lá, eu vou, falando, eu vou te explicar. Olha o que você vai falar. Você explica isso muito bem. Eu vou te explicar. Explica isso muito bem. Pega água lá. Tem uma série de pessoas acusadas na política brasileira. Uma série de pessoas acusadas. Aí, mano. E delatadas, e acusadas. Que eu vou dizer uma coisa. Eu acho que esses caras deviam cumprir tanto de cadeia quanto por um homicídio. É lógico. Porque o que eles fazem com a população brasileira de roubar tanto, tanto, tanto, indiretamente, você submete a muita gente a uma condição de vida deplorável. E outra, e mais um então, argumento para RG. Eu acho que se o cara lá cometer um homicídio, vai ficar 30 anos na cadeia. Um cara que roubou tanto um país tem que ficar os mesmos. E outra, Sobrar, geralmente esse dinheiro poderia ser aplicado aí na saúde ou na educação. E quando não aplicado em saúde e educação, RG, muitas vezes você pode estar formando um criminoso ou matando alguém indiretamente. Então o negócio é o seguinte: no Japão, então, Sombra, no Japão. Eu vou você aí, de pé. Aí, muito obrigado. Pela sua opinião. Muito obrigado. Você foi muito bem. Muito obrigado. E outra, só para dar mais um subsídio aí nessa posição, RG número 2, pra quem acha que um crime fiscal é algo muito tranquilo e dá pra empurrar com a barriga, por exemplo, no Japão, um político que rouba, tá certo, que ele desvia dinheiro, Sombra, a vergonha é tão grande que o cara enfia uma espada no peito, ele pratica o harakiri, por vergonha dos familiares. Mas no caso do Messi, eu não acho que é igual um homicídio. Só não pode. Porque ele não ocupa um cargo público, ele não tá desviando, na verdade, aí direto. Acho que um político que rouba tem. Então saia da igreja, porque você desvirtuou, você desvirtuou. Gente, não tem nada, não tem nada a ver. O que ele colocou, não tem nada a ver com o que você colocou em relação a... Não. A exemplo Bruno Messi, não. Uma coisa é o que você falou. Outra coisa é o exemplo que ele deu. Vocês estão loucos. Vocês estão loucos. Pelo amor de Deus, que isso? RG, esses caras que roubam aí. Esses caras que estão aí. Não mistura a estação. Isso que você tá falando dos políticos é uma situação que pode ser... Pera. Essa situação que você deu, esse exemplo que você deu dos políticos lá em Brasília, É passível de concordância. Para prisão perpétua. Tá bom, isso é passível de concordância. Ponto. Agora, pegar o exemplo que ele deu com o Messi, porra, não tem nada a ver. Não, mas acho que o Messi não nada a ver. Vocês são loucos. Vocês estão falando de pessoas que roubam. Vamos analisar. Não. Desvirtuou, não tem nada a ver. Só gritar. O negócio é o seguinte: você pega ali a RG, por exemplo, Sombra, esse dinheiro que o Messi deixou de pagar pro governo espanhol, o governo da Catalunha, poderiam comprar inúmeros beagles, que é aquele cachorrinho, para farejar drogas em bagagens. E não compraram, RG, porque eles estão com déficit. Aí que tá, eles iam conter o tráfico. Eles poderiam, com esse dinheiro, RG, que o Messi só negou, eles poderiam construir um novo hospital. Se você, nesse momento, tivesse que eleger aqui opinião, você ia eleger dos discípulos de Mano ou dos discípulos de RG? O Mano já quer marcar um contra do Messi com o Bruno. Crime mais é crime. Um artiguinho pra cima ou pra baixo, pra se cumprir. Bem que o Bruno já cumpriu o papel dele na Terra. Já. Qual foi o papel do Bruno na Terra? O papel da defesa contra o Corinthians no papel. É verdade. Uma falta do Chicão. Ali é verdade. Ele já cumpriu. Uma bela defesa pelo Flamengo. Tá vendo? Mas se ele tivesse armado a parada antes, ó. Eu também fiquei com o coração meio na mão. Quer eliminar o Corinthians no Pacaembu? Não tem preço, né? Não tem preço. Eles estão te julgando Baixinho mal. Tá perigoso. Eles estão achando que você ia falar a respeito aí da menina que infelizmente faleceu. Baixinho tá perigoso. Eles não te conhecem a fundo. Você conhece? Você conhece ele a fundo? Eu conheço o Sombra há 16 anos, eu sei que ele é uma alma boa. Você conhece? Uma aura boa. Fiz uma pergunta, você conhece o Sombra a fundo? Não nesse sentido que você tá falando. Que sentido? Qual o sentido? Qual o sentido? Tudo pra ele é brincadeira. Eu conheço o Sombra. Qual o sentido? Eu convivo com ele há 16 anos. É um cara que saímos juntos, jantamos, viajamos juntos. Dorme junto. O Sombra é meu amigo, não dormi junto com ele na mesma cama. Foi no mesmo hotel, quarto separado. Dormimos no mesmo hotel, na mesma casa, inclusive. Então conhece a fundo, legal, bacana. É um amigo que eu tenho. Eu posso dizer que é um cara com uma alma boa, com um coração puro. Muito obrigado. E um cara com uma aura boa. Nada como entrar pra igreja do cara, né? Pelo contrário. Mas é um cara que parou, analisou o que eu disse e filtrou. E criou uma outra situação. Por mais absurdo que pareça, às vezes, uma opinião, a gente tem que parar pra ouvir, lógico, prestar atenção. É lógico, é que o RG já criou uma predisposição contra mim, é, que ele não ouve mais o que eu falo. Não, ele só não critica. Não, não ouve. Não ouve. É, pra ele é tudo. Tudo louco. O RG, pra ele, é preto ou branco. Não existe o meio termo. Existe um cinza, RG. Não. Boa noite, galera do Estádio 97. Aqui é Ricardo Rossi da Penha, corintiano. Boa. Eu queria fazer uma pergunta aí para todos da mesa. Vocês acham que só a tática do Tite, a técnica e a tática do Tite, resolve contra a maracutaia da CBF? Porque, olha, é a única coisa que pode nos salvar na CBF, é um milagre, né? Se saísse todo mundo. Mas gostaria da opinião de vocês. Um grande abraço a todos. RG, você é o cara, velho. Um abraço. É, o povo sabe. Pô, embora estejam todos contra, mas o povo sabe. Eu acho que quem tem que dar opinião agora é você, porque o cara acha que você é o cara. Você que tem que dar opinião. Aí chupa. Agora você é o deus. Agora você é o deus do ouvinte. Mas é simples. O Tite, ele reúne hoje, tem condições para isso, tática, técnica e psicológica, e dirigir a seleção brasileira, sim. Agora, o que vai acontecer por trás do Tite, lá em cima dos bastidores, é o que a gente não sabe. O que vai ser imposto ao Tite é o que a gente não sabe. Agora, condições dentro do campo das quatro linhas, lógico que ele tem. Ah, mas eu acho que ele... Acho que a CBF tá refenzona do cara. Agora, o que vai rolar lá, aí a gente já não sabe. Mas a gente vai deitar e rolar, vai fazer tudo do jeito que eu quero, senão eu vou embora. A curto prazo. Daqui a pouco aí começam a jogar pra baixo de uma série de jogadores da CBF. É esquema, Sombra. Aí o Tite vira mais um. O Tite vai virar estatística, mano. Infelizmente, contra o esquema, eu acho que o Tite pulou de peito na lança. O esquema, e ele não sabe disso. O esquema e o sistema. Não, até sabe, viu? Aqui o Diniz corintiano, pessoal. E aí, mano? Você falou que o Romero não ia vingar, hein, mano? E agora? Não quer perdoar o Pato por quê, meu? Pô, o cara joga bola, meu. Vamos que vamos, cara. Vai Corinthians. É isso aí, olha. Dá-lhe Pato. Aí a primeiro, memória do corintiano. Primeiro, eu acho que você deve ter confundido com relação ao Romero. Eu, inclusive, o chamo de Cristiano Romero. Quem disse que o Romero não iria vingar foi o Benjamin. Mas eu particularmente acho que o Romero tem qualidade. É que você não pode, talvez esperar do Romero. Eu também disse. Um protagonismo, RG, que ele não pode retribuir. O Romero, ele não tem que ser o camisa 9 do Corinthians. O Romero não tem que ser aquele protagonista, aquele cara que fala, deixa comigo que eu vou fazer os gols. Apesar dele ser o artilheiro do Corinthians no ano. Mas o Romero é aquele cara pra entrar no segundo tempo. Mas não é uma porcaria de jogador, não, cara. Não é uma porcaria, não. Concordo com ele. Fala, galera do estádio, aqui é Márcio de Santana. Hoje é dia de Libertadores, hein, Sombra? Opa. Hoje é nós, hein? Hoje o Brasil é nacional da Libertadores, Sombra. Valeu, galera. Um abraço pra todos aí. Já tá com kit anti-torcedor aí, né? Todo mundo pronto pra torcer pelo Atlético Nacional da Colômbia, né? Queijinho! Oh, só a corintiana que tem antes. Azeitona! Imagina. Eu não vou assistir contra o jogo. O São Paulo não tem ninguém, torce, imagina! Eu não perco meu tempo, não. Vai ser bobagem falar que não tem aqui, não tem antes. Para. Boa, você acha que eu vou perder meu tempo torcendo contra? Eu acho que você vai torcer contra, sim. Vai, sim. Acho que você vai torcer. Juro que não. Eu até posso assistir. Eu posso até assistir uns 10, 15 do jogo. Sim. Pra que você vai perder tempo? Mas você vai perder tempo pra pegar no sono e dormir. Mas o negócio vai é o seguinte, dormir. Não, sim, mas você vai ver os teus irmãos. Você diz que você dorme na sua casa. Sim. Você diz que não dorme na casa da sua namorada. Sim. Que é, inclusive, é absurdo dormir na casa da namorada sem ser casado, fica até chato. Né? Fica feio perante a família, né? E os vizinhos? Principalmente os pais ficam imaginando o que pode acontecer dentro do quarto. Os vizinhos falando. Ainda mais depois de tanto tempo já. Exatamente. Tanto tempo já. Já é muito complicado aquele cobertor no sofá da sala no domingo à tarde. É ruim, né? Mas. Aquele pote de pipoca em cima só pra disfarçar. E dá a impressão que a pipoca fica pulando. Não. E a vasilha tomba, que tomba e tomba, que tomba. E fica a pipoca. Mas os seus irmãos, seu pai, todos tricolores, estarão ali exaltando suas emoções em torno do tricolor. Você é impossível não ouvir. Mas eu só vou chegar em casa depois do término da partida. Hoje eu vou jantar com a minha noiva. Mas eu já vi que você gasta muito dinheiro jantando fora com ela. Não, vou jantar na casa dela. Pra economizar. Entendi. A família dela é muito rica. Não. Não? Não, também não. Não é? Não. Mas é que tá. Eu não sou anti, não, Sombra. Sinceramente, não vou torcer contra, velho. Eu não faço isso. Eu torço pro meu time, velho. Torço pro meu time, ponto. Você acredita nisso, Bá? Não. Não? Nem o Bá acredita em você. Nem o Bá acredita em você. Mas nem o Bá acredita em você. Agora os caras não estão se acertando com Deus. Por que eu vou acreditar no mano agora? Por quê? Você vai falar da Bozano. Opa, vamos lá. Os caras não estão se acertando com Deus, viu? Amigão, sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? ou aquele último quilômetro que falta para você completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? É, cara, pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado, cara. Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo. Você nunca mais vai ficar com aquele cheiro de esfirra de carne, velho. Sabe aquele cheiro de macarrão azedo que aquele cara que tá do teu lado agora na academia tem? Você nunca mais vai ficar com esse odor imprestável, velho. Você nunca vai ficar com esse cheiro de ranço. Aquele cheiro de parmesão velho, sabe? Nossa senhora, como tem gente que fede no mundo. Tem que usar esse desodorante Bozano Extreme. Ele é top demais, RG número 2. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. E ó, ligou aqui no Estádio 97, dizendo a frase cabalística, a frase mágica. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Sim. Vai levar um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá bom? Boa. RG número 2, Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É isso. Sim. Igreja Universal do Mano de Deus. Olha aí o pessoal já fundando aí as igrejas. Só falta saber onde vai ser o teu. Vai levantar lá. Estádio 97, oferecimento de Chevrolet. Passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cruze, a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. Também quer entrar no ar e falar: o Hiro me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo, ganha uma camisa do Tricolor. Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra, é gol. E aí, ô estranho, Tricolor, tem uma notícia aqui pra você. O Aloysio tá brigando lá com o Shandong Luneng, lá na China. Ele tem ainda mais 1 ano e meio de contrato, mas diz que com esse presidente do Shandong ele não joga. Que a prioridade dele no Brasil, se fosse pra jogar por um clube, a prioridade seria o São Paulo. Se o São Paulo não quiser, ele abre a possibilidade de jogar em outros times. Você gostaria do Aloysio pro lugar do Caleri? Eu gostaria. Fala pertinho no microfone. Eu gostaria bastante, porque a passagem dele no São Paulo, ele se demonstrou bem raçudo, ele representou, então acho que ele deveria estar de volta, ele no São Paulo reforçaria bem, sim. Eu acho que o Caleri realmente assim é meio que insubstituível, né? Meio difícil trazer alguém na mesma altura, mas o Boi Bandido seria um bom retorno. Se esse aí é aquele que arrebentou com o Muricy? É. Ah, que ele deu a voadora, não foi? É, porque ele fazia... Quase pegou o Muricy. Ele fazia a comemoração gol, dele era... ele fazia gol e pulava em cima. O cara ficava puto com ele. Você é totalmente louco, velho. Loucão, boi bandido. O cara ficava um puto com ele, velho. Doidão, doidão. Realmente, não. O Aloysio seria um bom reforço aí. Não é tecnicamente, não é um primor, pelo amor de Deus. Não, mas ele é brigador, mas né? Mas com ele não tem jogo perdido, né? É, brigador. Eu acho que seria... Mais rápido, ter ele, né? No elenco, sim. Precisa ver como ele ficou, hein? Porque teve contusão de joelho lá, ficou um tempo afastado. Ah, é? Machucou a dobradiça? É, machucou lá. A dobradiça ficou meio enferrujada lá. Meio complicado. Ele tem aquela raça do argentino, né? Sim. De não desistir nunca, né? De estar sempre lá na... É, isso é importante hoje no futebol. E no futebol... O moderno é assim. Era o Aloysio e aquele outro que está no Fluminense, como era o nome dele? Também, que era do São Paulo? Osvaldo. Osvaldo. Não. Grande Osvaldo. Não, isso tá ligado. Mas Osvaldo... Osvaldo, meu Deus do céu. Lembra do Osvaldo? Osvaldo é pior. Osvaldo, acho que Osvaldo é pior que esse aí. Nossa, vocês têm mais bronca do Osvaldo ou do Centurion? Nossa, esse sentido. Olha, onde eu vou te falar uma coisa, cara. Pra ser sincero, é que o Oswaldo já findou a passagem dele no São Paulo. Então já dá pra fazer. O Oswaldo ainda foi melhor que o Centurion. Eu também ainda acho produziu um pouco mais. Eu também acho ainda produziu mais assistências e tal, né? Ô, Sombre, por falar no São Paulo, é uma informação que ganhou força aí nos últimos dias aí é a transferência do Ganso, talvez, pro Sevilha. É. É, hoje o Verón, ele foi na direção da Europa para poder fazer uma reunião aí com o Jorge Sampaoli, que hoje é o treinador, o Verón, da seleção argentina ali, tá trabalhando ali na AFA. Ele foi ali para tentar intermediar uma situação aí para ver se é possível o novo nome da seleção argentina ali, o comandante. Porque o Sampaoli é argentino, né? Sim. É, ele foi para fazer esse convite ao Sampaoli, que hoje é o técnico do Sevilha. Você acha que numa dessa aí pode acontecer, talvez, do Sampaoli nem estrear pelo Sevilha ali, já meio que meter o pé e falar tchau? Olha, gente. Tô picando a mula, assumindo a seleção da Argentina, e isso, teoricamente, talvez, impedir o Ganso de fechar um contrato com o Sevilha? Olha, o que dizem é que o Ganso é uma indicação do Sampaoli. Sim. Tá certo? Foi ele que pediu o cara. Falou, eu quero esse cara no meu meio campo. Ou seja, estaria tendo um aval do técnico. Tudo é muito dinâmico. Se de repente... Olha, nesse intervalo que o Sevilla queria, a Argentina perdeu pro Chile, o Tata Martino sai, a Argentina precisa de técnico. Não acho impossível o Sampaoli de repente ir pra Argentina, mesmo que ele ainda esteja em início lá no Sevilla, ou nem tenha começado. Mas é uma seleção porque, argentina, olha, né? Vamos lembrar de um técnico que recentemente assinou uma carta contra a CBF, etc e tal, e agora tá lá dirigindo a própria CBF. Exatamente. Então, assim, pô, não é mais impossível do que era o Tite. É seleção, né, cara? É a seleção do país. Assim como o Balsa, o outro dia, falou, não, quero cumprir meu contrato com o São Paulo até o final. Não troco o São Paulo nesse momento, nem pela seleção argentina. Mas troca. Mas... Não duvido. Porque... É a seleção do país, nunca treinou a seleção do país, eu não duvido. Não é só isso, né? É uma seleção, Sombra. É diferente de você pegar uma seleção, vai, Equador. A seleção de ponta, né? O Peru, México. Lógico. Você tá pegando uma seleção de ponta. No Equador já deve ser chato. É uma seleção de ponta, uma seleção que pode ser campeã da próxima Copa daqui 2 anos. E não é qualquer porcaria, não. Né? Agora, se o Ganso leu essa, se ele abriu hoje a internet, o jornal, se bem que eu não sei se alguém lê o jornal ainda, mas abriu lá a internet e viu assim, seleção argentina vai atrás de Sampaoli, deve ter dado uma geladinha. Aí que tá a Sombra, porque ó, a esperança do cara de Europa é alguém que o queira, né? Ó, o Salvo Porto, ele mandou a informação aqui, ele tá interagindo com a gente no Twitter aqui também. Quem é o Salvo Porto? É, o Salvo Porto. Porto? É. Ele falou que o São Paulo negou hoje qualquer possibilidade de assumir a seleção da Argentina. Então agora, Ganso ouvindo isso agora... Já se animou de novo. Já dá uma respirada a fundo. Não, mas é que tá, uma coisa é começar uma especulação e o cara negar. Outra coisa é ele sentar com o Verón, ouvir uma proposta e negar. Porque ele tem uma margem de distância aí também. Porque é igual o Tite naquela época da seleção brasileira. Pô, você quer pegar a seleção? Então, não sei, não quero falar disso, etc. Foi lá conversar com o Deonero. Abraçou. Vem aqui, vamos fazer um negócio, vai aqui representar um corintiano no programa. Tá louco, você tá maluco. É uma questão de conversar. Você tá louco. É questão de dinheiro, de valor. Você tá louco. Ô, estranho, você imaginaria o Domênico? Como seria o Domênico corintiano? Olha, seria maluco, né? Maluco. Não dá pra imaginar. Domênico corintiano. Obrigado, velho. Não dá. Ah, porque eu sou um cara do bem, pô. Eu nunca fui um cara que ficou na rua. Você é um cara bem feio. Ele tem essa cara de italiano loucão mesmo. Todo mundo imagina o Benja. Aliás, não sei se imagina. O Benja já tem cara de São Paulo. Inclusive, o Benja deve estar chegando no Morumbi no horário de uma hora dessa. Deve estar lá já para garantir uma visão boa do jogo. Um abraço pro Benja. Obrigado por acompanhar a torcida Estádio 97 no Camarote Único. Valeu. Ele foi lá? É nada. Eu ia travar o GPS do Benjamin hoje, mas ele não veio. Oi, você se prontificou a levar a galera. Queria agradecer o Narigudo por acompanhar o pessoal. Achei estranho até. Ele foi assim, com uma facilidade. Eu não vi qual é a estranheza. Não tem por que estranhar. Porque assim, ele se julga, né? Eu sou corintiano. E pra não usar camisa. Foi uma facilidade, velho. E pra não usar camisa, você viu o lencinho dele? Você viu? Preto, vermelho e branco. Diga uma daí, viu? Só mais uma informação aí que também tá pipocando na internet aqui. Estão começando a especular a situação ali do Alexandre Pato aí poder ir pra Lazio. Daí já... A Lazio que talvez também queira, dizem que é Rodrigo Caio. Então, e o Bielsa pediu, né, o próprio Alexandre Pato, e um jornalista italiano, o italiano tá cogitando a possibilidade ali do Pato ser contratado por 2 milhões de euros. É uma boa grana. O Corinthians que tem mais 6 meses de contrato, qualquer dinheiro que entre pro caixa do Corinthians hoje em dia, na situação que o Corinthians se encontra perante o Alexandre Pato, Porque por 2 milhões de euros, o Corinthians estaria ganhando como se fosse 13 milhões de reais. Mas o Corinthians recupera alguma coisa. Então, mas o Corinthians ele tem 60% da transação, ele não tem a totalidade também. Mas será que não é 2 milhões de euros só pela parte do Corinthians? Então, vamos ter que aguardar, porque o jornalista aí acabou citando essa informação aí que as cifras girariam em torno de 2 milhões de euros. E o Pato quer ir? Eu acho. Você acha que não, RG? Morar na Itália, velho. Vem cá. Morar na Itália. O mercado europeu não tá pro Pato ir pra Inter de Milão, não tá pra Barcelona, não tá pra United, não. Não, mercado, é que... mercado europeu pra Pato hoje é a segunda linha. E Lácio tá bem colocado pra ele. A família da mulher dele também. Você não acha, mano? Mas o Lácio é segunda linha, né? Mas pro futebolzinho dele, velho, tá ótimo. Tá bom. Tá ótimo. Então, Sombra, e outro, o Alexandre Pato é um cara que hoje tá em declínio. O Alexandre Pato na Inglaterra, ele bateu o cartão, velho. Ele jogou dois, três jogos ali. Mas tá falando dos últimos 6 meses. O ano passado foi o melhor ano do Pato no futebol. Em números, foi o melhor ano. Não, pelo São Paulo. São Paulo, ok. Ele nem jogou agora, não dá pra falar declínio, nem jogou. Eu tô falando, no Chelsea, entrou em duas partidas, a última impressão é que fica, Sombra. O último clube que ele passou foi o Chelsea, a impressão não foi boa. Mas é jovem, tem potencial. É, aí o Igor Mendonça agora tá passando a informação falando que as cifras girariam em torno de 5 milhões de euros. Eu, particularmente, acho que são muito altas. Eu não sei se acredito nesse valor. Por causa porque caiu do céu. E outra, menos de 6 meses, porque dezembro praticamente não tem futebol aqui. O problema é o tempo, né? Entendeu? Então, eu particularmente acho que essa quantia de 2 milhões de euros, claro, tomara a Deus que seja 5, mas se não for 5, seja 2. Qualquer dinheiro hoje que entre no cofre do Corinthians com relação ao Alexandre Pato, já será de bom grado. Porque o Corinthians já não contava com mais nada. Porque a conta é essa mesmo, vai somar com o que vai deixar de pagar de salário. Bom, vamos lá, vamos trazer ouvintes, né? Bora. O Estádio 97 tem oferecimento de Chevrolet. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos lá, vamos para o momento sem parar? Três ouvintes na sequência? Bora. Vamos lá, o sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Todos esses anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Alô? Alô? Quem fala? Otávio. Ô, Otávio, tudo bom? Otávio do quê? Otávio Silva Júnior. A região maior é Otávio. E quantos anos você tem, Otávio? 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, né? Nem eu que é a idade do médico. Ah, sensacional. E 3.3, RG, bacana. É, o Otávio foi você em falar que pertencia à igreja do outro aí. Ah, sensacional! Salvou a hora. E o RG parece que não tá escutando nada, tá aqui perdido, falou, de repente ele me solta uma. Ele se sente... O ouvinte falou, salvou. Ele se sente ofendido. Desculpa, mas quem dá nota não é o ouvinte, no caso, quem dá nota é o puxador do samba. Tá a cachaça pra esse maldito aí. Ô, meu velho, e o bairro qual é? Tá bom da Serra. Ô, Benjinha, tá bom. Se eu conheço... Ridículo, né? Cara. Se eu que eu conheço. Muito ridículo. É ridículo demais, pelo Jesus. E qual que é o time, brother? Ah, campeão da Libertadores 2016, né? Epa. Opa. Ai, meu Deus, tricampeão, tetracampeão. Pode ser o Boca, hein? Pode ser o Boca, pode ser o Atlético, pode ser aquele outro lá. Se ele não falar São Paulo, o suco do Del é que mais um do time dos antes. Se ele não ele pode torcer pro Boca, ué. Ah, com certeza. Não pode torcer pro Boca. Que brasileiro vai torcer pra Boca? Para com essa bobagem. Você não conhece, né? Sentou aqui do lado não, e torcia. Você não conhece nenhum brasileiro que torce pro Boca? Você tá louco. Você é de brincadeira, para. Você conheceu um sim. E daí? A torcia. Tá louco. É, lógico. O que vai fazer? Meu amigo, que time você torce? Essa vida tudo você não conhece. Ué, aquele tonto lá, o Roberto Toca, também não torce pro Boca? Não. Não! Acho que torce, não, mas torce ele é... sim. Mas o Roberto Toca, dos Bonés Vista Aérea, é argentino. Então, mas ele torce pro Boca. Ele torce pro Racing. Não, ele torce pro Boca. Racing. Boca. Racing. E fala Racing aí pra querer agradar. Aí ele veio pro Brasil e no Brasil adquiriu carinho e amor pelo tricolor. Ele falou pra mim outro dia, ele falou, sou Boca Juniors. Aquele falou, sotaque. Falou, é. Falou? Boca só quando joga contra a Galinhada, né, mano? Galinhada, velho. Tua irmã, tua prima. Ah, ele não falou o time. Ele não falou o time. Ele não falou, falou do bar. Viu, bar? Cadê o juiz? Aí é sacanagem. Meu cartão amarelo pra você aí. Eu... É amarelo só. Parabéns. Amarelo. Olha que absurdo, cara. Foi no grito. Eu acompanho vocês há uns 5 anos. E pela primeira vez eu vi o Mano falar alguma coisa coerente ontem, quando ele falou do Ganso. Que não venderia de forma alguma pelo tempo de contrato que falta. não venderia o Ganso, né? Mas tudo então, que eu falo é coerente, eu sou mais bom. Mas o amigo... Mas ele não pode estar te dando razão pela opinião de ontem. Você tá ofendendo ele? Não ofendi, Bocó é carinhoso. Aí, aí o Deus aí, ó. Tá vendo? Mas Bocó é carinhoso. Mas é o Deus do outro. Mas fala, velho, termina aí. Mas, ô, Otávio, vem cá. Realmente, eu acho que também por merreca, eu concordo. Não tem que vender, não. Deixa o cara aí cumprir. Porque pra entrar uma merreca, o São Paulo vai entrar um dinheiro que não vai fazer diferença, não vai dar pra trazer nada melhor. E também vai perder, tecnicamente, um bom jogador, né? Agora... É, a gente nunca teve o Ganso, né? Pô, o primeiro ano, no meu entendimento, pra mim é o primeiro ano que o Ganso apresenta um futebol perto do que ele apresentou naquele time mágico do Santos. Aí agora, justo agora que ele tá apresentando um bom futebol, vai deixar ele embora por 2 milhões? Concordo, por isso não. Faria ele de forma Mas alguma. Eu acho... Isso é... Opinião. Achômetro, não é informação. Que o São Paulo, se chegarem uns 5,5, 6 milhões de reais. 6,5! Mas se chegar numa cifra perto de 5,5, 6, eu acho que o São Paulo libera, que seria mais ou menos a grana que ele pôs. Tem que aliviar o prejuízo. Reajustada pela inflação. É, alivia o prejuízo. Mesmo porque você com 5, 6 milhões de euros, você, eu acho, você consegue trazer algum bom jogador. Olha, Sombra, eu recebi informação de uma pessoa que sempre me passa coisas... Uma pessoa digna, sim, honesta, sim, limpinha. Sim. Sim. Ah. Essa pessoa me disse que o Ganso tá vendido. O São Paulo só não vai anunciar ainda porque tem esse jogo da Libertadores. O São Paulo ainda almeja avançar de fase e pode ser que o Ganso permaneça no São Paulo até o término da competição. Mas que já tá 99% encaminhada à venda, já tá. Me falaram algo parecido hoje. Mas não é nada oficial, sim, então... Não tem nada concluído ainda. O cara falou, tá 99% engatilhado. Se isso que me falaram hoje for verdade, que, porra, extremamente especulativo ainda, seria uma grana perto disso que eu falei. Pro São Paulo. Vamos aguardar pra ver. Agora, Otávio, na hipótese de repente, realmente o Ganso vai embora, entra aí 5, 6 milhões de euros, o que você acha... O que você acha, por exemplo, acho que são até perfis diferentes, mas de repente tentar ver a situação, como tá um Everton Ribeiro lá nas Arábias, entendeu? Sim, é que ganha muita grana, né, Sombra? Competir com o mercado árabe, velho. Mano, mas vem cá, todo jogador que tá fora ganha muita grana, todos eles ganham muita grana, mas às vezes a situação, você tem que ver a situação local do cara, às vezes entra um técnico no time local, é o presidente... O cara fala, não, agora minha pretensão é essa, não vai com a cara do cara. Senão nunca ninguém vinha pra cá de volta. Não, eu entendo, Sombra, mas é que geralmente jogadores, quando eles vão pra lá, são raras as exceções que abrem mão do alto salário pra poder voltar. Por exemplo, aquele Diego, que jogou no meio-campo do Santos. É um cara que todo ano cogitam a possibilidade dele voltar, RG. Todo ano, não, porque agora tá vem, aí no Brasil. Agora vem, tá agora aí de férias. Vem. O cara falou, beleza, eu volto pro Brasil, mas eu quero ganhar a quantia proporcional que eu ganho na Europa. O próprio São Paulo manifestou também interesse uma vez pelo, né? Segundo dizem, né? Não, mas você tá certo na sua ótica. Ou não, você já tem. Não custa nada ir lá e dar uma xeretada. Vai que numa dessa... Agora, o problema é o cara abrir mão, né? Sim. Agora, esse dinheiro também que se fala muitas vezes lá fora, tem esse lá fora, ele tem várias fases. Ó, tem o lá fora a China, né? Que a gente sabe que é porrada, né? Tem o lá fora a Arábia, que às vezes o cara se sente muito mal também. Puta, o cara tá louco. Pô. Às vezes o cara tá louco, força uma situação pra voltar. Ele troca o salário dele. Não, né? Vamos esquecer que também tem muito jogador brasileiro que vai. E do mesmo jeito que aqui jogador força a situação pra sair, sim, lá fora também tem jogador que força a situação pra voltar. É, ele quer trocar de qualquer jeito o salário dele lá pela volta, velho. Essa coisa do ganha muito lá fora, é verdade, ganha muito lá fora. Mas isso tudo é muito relativo. Às vezes precisa ver a situação de um jogador propriamente dita. É, entender, por exemplo, você vê o Aloysio? O Aloysio ganha muito, o tal muito lá fora na China. Mas você adapta, né, Sombra? Ele já chegou e falou, com esse novo presidente do Shandong, eu não jogo mais, não tem jeito, não tem conversa. Tem ali uma ruptura. O Maicon, por exemplo, ele teve uma briga lá. Não sei se ele ficou queimado com a direção lá. Ou vocês acham que o Maicon, por exemplo, não, ganhava em euro. Tá no Porto, é um time grande, europeu. Já foi campeão do mundo, o Porto. Né? E veio pra cá e o São Paulo conseguiu fazer um acerto financeiro. Agora, vocês acham que o Maicon tava lá fora no Porto? Vocês acham que o São Paulo agora também, que tá dando 1 milhão de reais pelo cara? O cara ganha em euro lá, não tá, mas nunca. Então, assim, há situações... É. Depende do jogador, depende das circunstâncias, depende de onde está. Tem que ver, né, cara? Falaram aqui de um jogador que o São Paulo estaria sondando, mas não posso falar quem. Fala aí, fala aí. Não, não sou... Daqui? Não, não adianta ficar perguntando. Mas é bom? Falar. É daqui de Brasil? É, não tem, não chega perto do nível técnico do Ganso, não. Mas é um jogador desses que compõe legal. Tá na Europa, na Ásia. É, tá rodando por aí. Rodando aqui é taxista. Mas fazer a posição do Ganso hoje, eu não consigo ver ninguém no futebol brasileiro. No futebol brasileiro? Tá rodando. É, futebol brasileiro. Eu não consigo ver ninguém. E no futebol... Ah. No mercado internacional, para você ir buscar por esses 5 milhões aí que o São Paulo talvez consiga no Ganso, também não vejo ninguém que possa trazer. E gastar um caminhão de dinheiro, talvez é melhor investir em algum jogador. É que o Guerra hoje não vai mais jogar. Deram a informação que ele não joga mais. Já viram esse Guerra jogando? Até não entendo, porque aqui com 30, tem 30 anos de idade, também pode ser... Sei lá, vai ver que é um... Mas será que já não foi e voltou? Então, eu não sei, vou até verificar. Pode, pode ser que tenha ido e voltado, né? Eu vou 30 te falar, anos. Olha, o futebol sul-americano costuma revelar melhor esse tipo de jogador armador, principalmente os argentinos. Costuma formar muito melhor esse tipo de jogador armador, sim, viu? Sim. E aí, preparado pra hoje, Otávio? Oh, ansioso já, né? Qual que é o ritual pra um jogo como hoje? Qual que é o ritual? Pega a cervejinha. É a comida, ou fica isolado... Tira todo mundo da sala... Assiste com os amigos, com a família... Eu gosto de assistir isolado mesmo, em casa, com a família, no máximo com o pai, ou com o irmão, a esposa... Não gosto de... Gosto de ficar bem de atento muvuca. Assistindo o jogo minuto por minuto. Eu também não gosto de assistir jogo com muvuca, não. Não, muvuca, não. Não, quando é time dos outros, ou seleção brasileira, eu até gosto. Aí tudo bem. Tá na bagunça. Agora, um jogo sério igual Libertadores, não. Gosto de ficar... seleção sim. Agora, jogo normal, futebol, não. Aí de time eu não gosto de muvuca, não. Olha, até que a carreira desse Guerra, que inclusive dizem, é um jogador pretendido pelo Palmeiras. Já teve até ouvinte que nos segue aqui falando que já estaria acertado com o Porco. Olha, o Guerra, ele jogou, rapaz, bicho, de 2004 a 2010 no Caracas Futebol Clube. Caracas, velho! Aí ele jogou no Deportivo Anzoátegui, depois no Mineiros de Guaiana e foi em 2014 pro Atlético Nacional da Colômbia. Ah, ele não saiu daqui? Da região? Da periferia? Isso é no Wikipédia, né? Aliás, o Wikipédia, que já coloca até o Guerra como jogador. O Wikipédia é um instrumento é um instrumento da internet, de informação, onde é feito pelas próprias pessoas... Que vão alimentando. Que vão alimentando. Então eu posso alimentar um site do Wikipedia, humano, qualquer um aí, né? Uhum. Aqui no perfil Alejandro Guerra do Wikipédia já tá botaram aqui, com a bandeirinha. Já tá com o jogador do Palmeiras. Já botaram uma bandeirinha, do Verdão já? Gostei, é nóis. Ô, Otávio, Vamos aguardar, é verdade. Não, mas tem mais jogador aí. No futebol sul-americano sempre tem uns meias armador. Sim. Aquele, olha, o Romero, irmão do Romero do Corinthians. O Oscar Romero, o Romero bom? Não, o Romero bom é do Corinthians. O Romero bom? Romero bom. Acho que ele tá no Racing, não é? Tá. Tá no Racing? Racing. Pô, eu vi algumas vezes jogar. Parece ser um bom jogador, viu, o irmão do Romero. Ah, mas quanto você acha que vai valer um jogador desse, Sombra? Eu não consigo ver um jogador desse chegando muito barato no São Paulo. Aí pra pagar uma bala num jogador que, sabe, não pode não ser nenhum perna de mas pau, vem cá, mas não olha. Vejo tão melhor do que os meias que a gente tem. O Cueva, que eu acredito possa ser um bom jogador, não sei se o Estranho que tá aqui concorda ou não. Concordo. Pelo menos parece ter uma certa habilidade, velocidade. Ele foi contratado por 2 milhões e meio de dólares, se eu não me engano. É uma grana, velho. Não é qualquer dinheiro, né? Ainda mais o dólar aí valorizado. Não, tudo bem, mas assim, se entram 5 milhões de euros por um Ganso, será que a gente não consegue contratar algum jogador? Eu acho que consegue, sim. Sombra. Com o buraco financeiro que jogava no São Paulo, tá? Eu não sei se vale a pena. Tá de férias, né? Gastar essa grana. Você prefere o quê? Ah, eu acho que com os meias que o São Paulo tem, quem? A não ser que você consiga trazer alguém no nível do que tá lá. Ah, eu acredito que o Cueva dá pra aproveitar. O Wesley fez alguns poucos bons jogos e conseguiu entrar no ritmo. não vejo tão pior do que os nomes que você acabou de citar. Botar o Wesley na função do Ganso. Não dá. Olha, me deu agora uma dor. Esse Wesley é outro que eu também não... Deu uma dor. Nossa, o Wesley é muito ruim. Acho que nem com quatro pernas ele iria conseguir. Pô, mas nem se nascer de novo, velho. O menino da base que foi utilizado aí no último jogo. Quem? Que foi muito bem aí na Libertadores Sub-20. Quem, o Luiz Araújo? O Luiz Araújo. Mas vem cá, o Luiz Araújo não tem nada a ver com a posição do Ganso. Ele faz um segundo atacante aí caindo pela esquerda. Eu acho ele bem habilidoso, tem um passe muito bom. Pra gastar essa bala aí com o time endividado do jeito que tá. É, amigão, mas. Não sei se vale a pena. É, cara, mas aí existem funções táticas, né? Nem todo bom jogador pode exercer qualquer função tática, né? Acho que você ficou influenciado porque o Maicon foi bem no gol. Mas o zagueiro pode jogar no gol, por que o ponta não pode ser meia, não é não? Sim. Acho que você ficou influenciado. A gente fica preocupado, não sei a seriedade dessa nova diretoria, pra gastando já o Maicon, um bom jogador. Faz tempo que a gente não vê um zagueiro... A minha preocupação era a seriedade da última, mas dessa eu tô mais tranquilo. No mercado interno, tem alguém que seja... top para talvez tentar a contratação, não talvez agora pro exato momento. Mas nem para botar pelo Brasil jogando bem, a gente acha. Ó, Arrascaeta, por exemplo. Arrascaeta joga bola, hein, mano? Sim, é um bom jogador, né, mano? Juliano do Grêmio. Você vê ele como meia de armação? Então, ele não tem a característica do Ganso, mas o Juliano tem. Meia atacante. O Juliano tem. Juliano? Sim. Mas acho que custa caro. E Juliano, os caras vão pedir uma bala, hein, velho? Ah, vai pedir bala. É bom, mas olha, é bom. Esses caras que mas o Mano tem razão, é bom jogador. Esses caras que já estão em destaque nos clubes brasileiros, principalmente clubes grandes brasileiros. Difícil, né? Eu acho muito difícil. O Juliano é muito novo, os caras devem estar projetando ele lá como garantia. Não, o Juliano não é tão novo, não. Não, é novo sim. Mas eu acho que o Balsa. Não é tão velho, não. Não é velho, não. Acho que o Balsa, mano, ele deve ter aí algumas opções aí de jogador pra atuar nessa faixa de campo aí, na armação. Otávio, deixa aí seu palpite, cara. São Paulo 2-0, e os caras lá da Colômbia, lá. 2-0? Os caras. Os caras da Colômbia. 2-0, não, porque os caras são do Equador. Os caras. O Atlético. Os caras são de onde? Você tá faltando respeito. O Juliano tem 26, RG. Os caras estão agora. Os caras estão lá ouvindo a gente, o Atlético. Não estão entendendo nada. Eles têm dificuldade. Não estão entendendo nada. Vamos passar pra eles, né? Tá entendendo porra nenhuma. Se você me perguntar o palpite São Paulo e Real Madrid na final. Né? São Paulo tem fanfarrão agora? São Paulo e Real Madrid. Você tá louco. Mas peraí. Se o Mano fala, tem fanfarrão. Mas peraí. É impossível. Quando o Mano fala, tem fanfarrão. Se tem alguém que tem chance aqui de chegar lá, somos nós, não é? Só um minuto. Se tem alguém aqui que tem chance, somos nós. Só um minuto. Mas quando o Mano... Pera só um pouquinho. Não. Eu vou defender o Mano agora aqui. Entra na igreja dele. Agora sim. Ô, Mano. É engraçado. O Corinthians chegou lá na semifinal. Não vou lembrar quem vocês pegaram. Acho que foi o Santos. Sim. Foi o Santos. Sim. Não foi isso, Mano? Vocês ganharam? Sim. Aí quando o Mano falou que ia pegar lá, eu não lembro quem tinha ganho lá, Mano. É o Chelsea. Já estamos pensando na final? O senhor aí na mesa jogava momento fanfarrão aí, ou não, Mano? Sim, lógico. Ah, agora não tem momento fanfarrão? E outra, Domênico Gato, ele não tá nem prestando atenção. Não, ele tá andando, tô prestando atenção, sim. Eu vou dizer uma coisa. Tanto o torcedor do São Paulo, quanto o Nacional da Colômbia, que estão aí pra jogar, podem chegar e pensar, ó, num palpite contra o Real Madrid. Claro que pode. Vocês estão malucos. Só pode ser isso. Não é? É verdade. É verdade. Sim. Deixa a sombra. Quando ele falava, você metia a mão e falava, é brincadeira complicado. Isso aí. O quê? Não, mas ele, antes de começar o campeonato, ele já falava. O São Paulo tá na semifinal. Não, mas eu lembro do Mano esse ano já procurando passagem pro Japão no começo da Libertadores. Eu lembro. Tá com o B.O. Pagar de uma parcela no mês passado, velho. Quantas parcelas você pagou, Mano? Foram 4 anos pagando aí. Ah, é? Tá com o limite tomado do sogro lá. 3,5 anos pagando aquela viagem, velho. Puto, velho. Eu vou começar a programar o ano que vem. Ano que vem eu vou voltar a falar que eu vou pro Japão. Era o dinheiro da casinha deles. Ano que vem eu vou voltar a falar que eu vou pro Japão. Ué, mas é verdade. Acabei de pagar esse ano. Absurdo. Ué, acabei de pagar esse ano. Vai, na igrejinha, vai. Tá, agora é. Vai. Como que você fala de ir pro Japão se você não tá nem classificado pra um torneio? Como não? Se acabasse hoje o Corinthians hoje é o vice-líder, velho. É, mas se Corinthians hoje é o vice-líder. Se acabasse... Mas na FIFA não tá lá. Se acabasse... Ué, mas eu tô falando em cima do presente. Nem na Comebol. Não. Eu tô falando em cima do presente. Se acabasse hoje, como é que você mas pode garantir que seria lá? No site da Comebol... Já tá estipulado. Velho, no site da Comebol não tá lá escrito. Na hipótese de acabar o campeonato... Se acabar hoje. Não tá. Nem na CBF, não. Se acabar hoje, não vai pra lugar nenhum, velho. Se acabar hoje, acabou, morreu. Acabou, dane-se, pô. Acabou. Ou seja, em termos de expectativa, vamos lá, os quatro semifinalistas ali. O Boca, ele tem 80% de chances de pegar o Real Madrid no final do ano. Vamos lá. O Atlético Nacional, 15%, o São Paulo, 5%, e o Del Valle, 0%. Não, essa é a sua opinião? Não, é a opinião de quem entende de bola. Não, e quem entende muito de futebol. Essa é uma opinião ridícula. Não, ridícula é não, a torcida verdade. Dele. Essa é a verdade, essa não é torcida. Essa opinião de um torcedor do isso, Corinthians. Isso é uma análise isenta e imparcial. Uhum, é. Ó, agora 80% sombra. Boca, 15% pro Atlético Nacional. Não vem com essa história 5 de pro Boca. São Paulo. Só porque o Boca fez bilu-bilu em vocês aqui no Pacaembu, não? Bilu-bilu não foi o furico, velho. Fez sim. Isso aí sombra, isso com aquele Amarília que veio pré-disposto contra o Corinthians. Eu não vou nem falar nada. O Amarília contra o Amarelo. Imagina o medo da gaivotada da gente chegar na final da Libertadores. Medo de quem? Olha, a gaivotada. Acho que o gaivotada. Pior, olha, o pior pesadelo das gaivotas, eles não conseguem nem imaginar. Imagina. O São Paulo ganhando um tetra da Libertadores, pra eles é um pesadelo, cara. Então, imagina os Bambi tudo listado. Pesadelo. Ai, meu já Deus, pensou? Meu Deus. Tetra da Libertadores, cara. Ah, te catar que tetra da Libertadores. Você imaginou, mano? Passa do Atlético Nacional primeiro, mané. Mano, você imaginou? Você passa imaginou? Do Atlético Nacional primeiro. Nossa. Então, passa lá do Guarani do Paraguai primeiro. Que Guarani? Que porra de Guarani, meu? Porque, ó, abrir quatro Libertadores em cima do Corinthians, você vai morrer sem alcançar, viu, mano? Passa lá do Nacional do Uruguai, passa. Maluco, tenta ser bicampeão do mundo reconhecido pela FIFA. Passa do Tolima. O difícil é ser bicampeão da Libertadores com uma Libertadores só. Do Mundial com uma Libertadores só. Você não sabe o que é ser bicampeão do mundo reconhecido pela FIFA. Rebu na igreja, velho. Briga. Passa do Aldax. Rebu na igreja, velho. Deu pau na igreja. Deu merda dentro da igreja, velho. A igreja fechou. Mané. Segue o jogo. Segue o jogo, sem vitória. Vamos parar de falar de mundial, porque o Domenico tá deslocado. A igreja, muito pelo contrário, eu sei que eu fui o primeiro de todos, mano. Você foi o primeiro? Nunca foi? Primeiro. Primeiro reconhecido pela FIFA fui eu. 2000. Reconhecido. Esse papinho de você não reconhecer. Otávio, tchau, valeu. Falou, um abraço, gente. Tchau. Falou. Valeu. Segundo ouvinte do momento, sem parar, agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Olha o refresco. Venha tomar um refresco pra refrescar o calor. Tem de laranja, de limão, de tamarindo, o que você quer? De nada. Obrigado. Vixe, caiu. Já foi pro saco. Já era. Alô. Agora vai. Agora, então, vamos lá. Alô. Alô. Opa. Opa, fala Domênico. Opa, quem é? Dilson. Vamos? Como é que é o nome? Fábio. Fábio do que, Fábio? É Fábio Vink de Oliveira Benedito. Vink? Vink? Vink. Ah, igual aquele outro. Não tinha um Paulo Vink? Sim, Paulo Vink. Jogou no Santos. Não, como é que é? Tinha Luiz Carlos Vink. Carlos Vink, né? É, Carlos Vink. Isso. É verdade, Carlos Vink, mano, lembra? Luiz Carlos Vink. Internacional, jogou no Corinthians. Não é esse que depois foi pra Alemanha e se naturalizou? Não, esse é outro. Esse é outro? Esse é outro que foi o jogador do Atlético Paranaense. Era o Paulo Vink. Paulo Vink, não é? Paulo Rink. Rink. Eu falei isso. Não, não é Vink. Não, mas eu falei pra ele, Paulo Rink. Rink. Não, mas o dele é Vink. Ah, o dele é Vink. Vink. Ouvinte antigo já. Ah, ouvinte velho. É ouvinte velho? É, ouvinte velho. É, já tô conhecido. Quantos anos você tem, velho? 32 hoje, RG. Hoje, RG. Ah, amanhã também vai ser 32, mas hoje é 32. Não, mas é hoje. Mas nós falamos de hoje. Então aproveita e gasta uns 20 conto hoje e faz uma festa, velho. Ah, entendeu? Sim, sensacional. Salvou a hora. E agora? Seis. Quanto? Ah, seis. Tá bom. Seis tá bom. Passou de média, né? Passou de ano. Passou de ano. Fazer 20 reais, festa com 20 reais, velho? 20 conto, velho. Dá pra. Dá pra garantir a 51. Depende. O resto da festa já tá feito. Verdade. Qual que é o bairro aí? Aqui é. Eu tô no Conjunto dos Metalúrgicos. Cadê o Benjinha? Benjinha. Conjunto dos Metalúrgicos. Eu gosto de rock! Ah, mas é metaleiro é uma coisa, metalúrgico é outra. Ai, meu. Se eu que eu conheço. É um idiota. Quando convém. Eu vou te falar uma coisa. Se o Ganso for um dia pro futebol europeu, acho que o Benjamin se mata, cara. Ele vai ter orgasmo. Né? Porque acho que ele deve ter feito todas as orações do mundo pro Ganso ter uma carreira horrorosa, jogar mal. Vai ser uma tristeza comparável à do Tite ter ido embora. Você imagina o Ganso ser convocado de novo pra seleção como titular do Tite. Nossa, então. Acho que o Benja se mata de vez. O Benja mandou uma mensagem agora. Não, o Benja não torce contra ninguém, não. Acabou de mandar mensagem aqui. Olha só, Soma. Tá indo pro Morumbi lá, né? Junto com o pessoal todo. Aqui, a gente tá vendo aqui, ó. Ele, os filhos. Cheguei a me emocionar e meus pelos do braço até levantaram quando eu vi aqui uma carreata de muitos torcedores. Olha aí, absurdo, velho. Carreata de torcedores do São Paulo indo pro Morumbi. Tá tirando sarro. Tá tirando, não é possível. É brincadeira esse Benjamin. Deve estar tirando sarro. Será? Ah, o Benjamin é tricolor, Não é possível, né? Possível mandar um negócio desse, velho. Mandar um abraço pra rapaziada que tá ouvindo a gente aí indo pro Morumbi aí, Sombrar o Betão. O Cris, o Kaká, o Felipe. Kaká, velho. Todo mundo tá indo pro Morumbi. Os caras devem estar agora na 9 de julho. Imagina. No farol. Imagina, né? Não, e a 9 de julho, cara, ela é pior. O que é pior, meu, agora? Rebouças ou 9 de julho pra tá indo pro Morumbi? Ambas. Agora? Não, ambas, mas a 9 de julho... A Rebouças com nojo, né? Depois daquelas obras todas, ficou um nojo. Mas a 9 de julho, eu vou te falar. Mas hoje naquela, é o típico dia, Sombra, que vale a pena pegar a faixa de ônibus. Com a Avenida Europa ali, né? É. É terrível. É, mas eles devem liberar hoje, viu, mano? Ah, mas eu, independente de liberar ou não, precisa chegar no campo, velho. Não começa a pregar a desordem. Seta pra esquerda e faixa de busão, velho. Mas você tá na 9 de julho, meu, não tem nem como dar seta pra lugar nenhum, não, cara. Não, nem pegar na faixa de busão. É. Engarrafa até o ônibus aí. E aí, Fábio, ansiedade, qual que é o ritual pro jogo? Olha, hoje, infelizmente, eu não vou poder ir no jogo, né, que eu não consegui ingresso, e também minha esposa vai ter neném aí daqui 15 dias, então eu tô mais em casa. Mas hoje é assistir o jogo lá com o grande amigo do mano lá, o Gustavo Villani. Hoje é na Fox, porque o cara é bom demais. Grande Guga, mano, assiste na Fox mesmo, que o Guga manda bem, mano. Não, a camisa que entorta o varal foi a melhor frase dos últimos tempos, cara. É da hora, né? E eu tô na expectativa aí, Sombra. Até mandei um áudio aí pra vocês, assim, cara, sobre só mudando um pouco. Desde que o Ganso se machucou, eu não ouvi ele falar nada. O Leco, pra mim, falou demais. Eu acho que ainda falta um pouco de inteligência na gestão do São Paulo com o Leco, principalmente. Acho que às vezes ele é meio amador pra te falar algumas coisas, porque ele te falou que o Ganso manifestou o interesse. A posição dele agora seria, cara, só falo de Libertadores, o jogo é hoje, depois eu falo do Ganso. Mas ele dá entrevista, falou, o Ganso não falou nada, empresário do Ganso não falou, só falou o que a gente já sabia. Chegou uma proposta do Sevilha, né? Mas eu acho que se os caras vierem pagarem a multa ou pagarem o valor que o São Paulo quer e tem direito, que ele seja feliz, cara. Não, não tem como segurar jogador nenhum. Você sempre fala isso aí, até a multa. Pagou a multa, vai embora, cara. Não tem jeito. Ninguém quer impedir o cara de ser feliz. Imagina. Vai lá. Longe disso. Eu acho que eu concordo muito com vocês de que se pintar esse dinheiro, tem que ir aí num Montijo, num Conca, num cara, num Dátulo, que não tá muito bem lá no Atlético Mineiro. Ah, o Dátulo, cara, mas o Dátulo não machuca sempre muito? Reserva, né, cara? Ah, não, é bom sei, jogador. Eu acho que ele é uma puta bola, cara. Eu acho o Dátulo mal aproveitado ali no Galo. Não estou falando de bom ou mau futebol. Porque ontem eu argumentei isso, um ouvinte me falou, mas ele teve umas 7 contusões em um ano, é verdade? Ah, então, mas aí eu não sei. Ele ficou sei, muito tempo parado. Inclusive ele tá voltando agora também, ele tá voltando de contusão. Mas o Dátulo, Sombra, uma coisa é você tratar o cara às vezes aí num... Quem tá pior, o Dátulo ou o Domênico? Ah, o Domênico de vez em quando aí, o cara trava aqui, velho, outro dia ele tá fazendo uma vinheta e travou. Outro dia coluna, pra levantar trava, o Domênico coluna da cadeira aqui, nossa. Ah, eu já travei a coluna, mas não aqui. Nossa, outro dia, Sombra, a mulher foi fazer um orçamento pra arrumar o Domênico. Vai dando risada aí. Era o preço de um carro, mano. Mas enfim... Vai dando risada aí. Com relação ao Dátulo, eu acho que se você traz o Dátulo, avalia o cara fisicamente, você pode até ter um problema. Mas, por exemplo, o Renato Augusto, quando veio lá do Bayer Leverkusen pro Corinthians, ele também tinha um problema. Ele não conseguia jogar na Europa, ele vinha numa sequência de lesões. O departamento médico do Corinthians fez uma análise, viu que era possível curá-lo, e o Renato Augusto voltou a jogar em alto nível, foi para a seleção brasileira, e hoje foi enterrar a carreira dele na China. Com relação ao Dátulo, por mais que ele já tenha 31 anos de idade, o departamento médico do São Paulo, que também tem estrutura suficiente para recuperar o jogador, der o aval, falar, o cara é bom, pode trazer que a gente garante aqui, eu acho que vale a pena arriscar. O Dátulo já tem 31 e acho que o contrato dele tá acabando agora com o Atlético Mineiro. É, eu não custaria muito pra tirar de lá, não. O Cueva, eu também tenho a mesma impressão que você é um cara, além de ter uma certa habilidade, é bastante raçudo. É aquele sul-americano brigador, gostei dos jogos que ele jogou. E aí tem que ver alguém pro lugar do Caleb, né? Porque o Kardec a gente não sabe se vai voltar a jogar ou se não vai, né, cara? Aí é mais difícil. Mas eu tenho muita esperança também nessa dupla Lucas Fernandes e Luiz Araújo. Ano que vem, Lucas... eu acho que esses moleques vão ser bons no São Paulo. É, mas pro segundo semestre ele precisa de lá de realidade. Não, se o Ganso sai, já precisa de alguma realidade, não precisamos de promessa. Sim, precisa trazer alguém. Porque estatisticamente chegar... também, eu vou te dar uma coisa, pode ter, a base de São Paulo pode dizer que tem, nossa, tem 7 revelações. Estatisticamente comprovado, é 1 ou 2 que vai dar certo. Que vira no é 1 ou 2 e olha lá, porque mais que isso não vai, não adianta. Não, também, é isso aí. O São Paulo não tem um histórico recente de grandes revelações, né? Como não? O jogador mais caro da história do Brasil foi o Lucas. Revelado pelo Corinthians. Aqui revelado pelo Corinthians. Revelado pelo Corinthians. O Corinthians, né? Malemar revela fotografia. Imagina, tá revelado pelo Corinthians. O cara revela fotografia. É, o último jogador que o São Paulo revelou mesmo foi o Kaká. Imagina, e o Casemiro? Casemiro. Fotografia. Casemiro mais 10 no Real. Quem falou isso? Quem falou isso? Não fui eu que falei. Quem falou isso? O Cristiano Ronaldo falou que ele era um pitbull, mas não falou ele mais 10. Zidane que falou isso. Casemiro mais 10. Mano, só pode falar. Mas a grande saiu com o Maradona na noite anterior. Oi? O Oscar também foi revelado pelo São Paulo. Também. Isso é verdade. Mas isso é de fato. Oscar foi. Então, mas é que tá. Ele, quando foi vendido, não tava no São Paulo, mas no São Paulo. Não, mas peraí. O São ele, Paulo, tinha se ele foi roubado do São Paulo, São Paulo, ele bem, já estava no profissional. Tava lá, mas não estava lá. Mas o Oscar é um jogador que você pode atribuir a revelação ao São Paulo. Claro. Mas o Lucas foi totalmente formado no Corinthians, aprendeu a falar lá. Mas não tem nem ficha. Tomou todas as vacinas lá. O Corinthians não conseguiu provar que ele passou lá. Imagina, outro dia o Roberto me mostrou o cartão de vacina do Lucas. Mostrou, é. Não tinha sido vermifugado. É verdade, sim. Inclusive. Ô, Fábio, Roberto palpite. Deu flagio pra palpite ele. Pra logo mais. Tricolor e os caras lá da Colômbia. Os caras não. Eles são de onde? Da Argentina? Mas é o Atlético, você tem que falar. Eu esqueço o nome. Eles estão ouvindo o programa. Ó, não foi esse time que era bancado pelo cartel? Eles estão ouvindo? Eles estão ouvindo? Então anota. Estão ouvindo. Ó, você que tá ouvindo, vocês vão tremer hoje. Ixi, vai pegar hoje, Colômbia. O cara usa isso no vestiário. Cuidado. Cuidado. Mas ó, vocês que deveriam investigar o adversário de vocês. Não foi o Atlético de Medellín que era bancado pelo cartel, velho? Pelo narcotráfico, a porra toda. Não sei, hora. Não sim. sei. Era esse time aí, não quem era? Quem sabe essas coisas de cartel é o Benjamin. Eu não tenho o Benjamin sabe tudo, o Benjamin tava. Era e agora dizem... Não, era e agora dizem que não é mais. É. Ô, Fábio, olha... Eu acho que vai ser 2-0 hoje. Eu acho que o São Paulo vai fazer um gol, porque eu acho que o São Paulo vai pressionar no começo. E eu acho que o São Paulo vai conseguir fazer um gol no começo do jogo, porque eu assisti os dois jogos deles contra o Rosário e a defesa deles não é tão boa assim. Eu acho que eles se destacam mais pelo ataque do que pela defesa deles. A gente tem que tomar cuidado, logicamente, contra ataque. Então Bruno e Mena tem que ficar mais, não tem que subir tanto. Mas eu acho que o São Paulo ganha de 2-0, um gol no primeiro e um gol no segundo pra já ir bem confiante pra Colômbia. Oi. Aí já era, 2-0. 2-0 fecha o caixão. Não gente. Era não, é bom, mas não já era. 2-0? 2-0 pro Balsa ainda... 2-0 já é, Luiz. 2-0 acabou. Eu acho que acabou. A gente tomou 3 do Toluca lá, entendeu? Lógico. 1-0. 1-0 é perigoso. Agora, se levar 2-0 pra lá. Já era. Tanto de um lado quanto do outro, velho. É. E eu acho que na quarta-feira que vem também o Ganso já joga. Ele tá, pelo que eu tô lendo aí das notícias das pessoas que estão no São Paulo, ele tá fazendo bastante fisioterapia e tudo mais. Mas acho que não joga não. Não confia não. Ih, caiu? Eita. Alô? Alô? Se caiu é mau sinal, hein? Caiu? É mau sinal isso, hein? Caiu. Ih, rapaz, mau sinal, hein, RG? É, você viu? Do além. Não, Domênico, pode parar, a gente tem problema com esse negócio de cair, não, viu? Olha. Com a gente não... Olha. Então vamos lá, tem terceiro sim. Ouvinte, vamos lá. Não tem nada a ver, quem imagina? Olha, o Domênico é todo cheio de mandinga. Tem. Essas coisas, não. O Domênico é todo cheio de mandinga. Engraçado você, ele viu? Ele fica apelando pros espíritos, pra filme de apelando, terror. Mas não caiu a ligação, foi um sinal. Muito pelo contrário. Um o senhor ouviu falar que tô torcendo pro Atlético? O senhor ouviu isso? O quê? Ouviu falar que eu tô torcendo pro Atlético? Eu não ouvi, eu percebi. Então, mas eu acho, calma, Domênico, que você tem mágoas do São Paulo na Libertadores, jamais... porque o Palmeiras na Libertadores de São Paulo... Muito pelo contrário. Freguezão, hein? Muito pelo contrário. Ó, eu lembro de umas três vezes já que a gente eliminou o Palmeiras. Sim, o Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo, não tem dúvida. Quatro até. Tá vendo? Não tem dúvida. Três ou quatro. Não sei. Aí, tá vendo? Vamos lá, não faz mal, mas tudo bem, não tem problema. Vamos lá, terceiro ouvinte do momento, Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida, por ser a VIP do seu carro. Pronto, Speed. Os freios e o volante estão funcionando perfeitamente. Estamos prontos. Sai daí, Sport. Alô. Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? Alex. Alex do que, Alex? Alex Henrique Silva Coutinho. Silva Coutinho? Isso. Quantos anos você tem? Imagina até a trocadilha. 22 anos. Ah, RG, dois patinhos na lagoa. Ah, mas esse cara fez um grande sucesso. É, ele fez sucesso? Sim. Ah, como assim? Ele é o Pelé. Pelé Coutinho, Coutinho Pelé, Pelé Coutinho, Coutinho. Sensacional, Pelé. Sensacional. Tontão lá pensou que eu ia falar que ele tava Alex, tá vindo. Zero! Zero! O Tontão achou. Mas qual foi o trocadilho? Tontão achou que ia falar que tava Alex, tá vindo. Mas não teve nem trocadilho. É. Ah, trocadilho do Diego, o outro que... dado. Ah, isso Santos. Não é trocadilho. O oh, que não teve trocadilho foi com os safadinhos aí, você viu que pegaram da operação Game Over? Os caras manipulando o resultado de futebol no Brasil de novo, velho. Parece que na série, esse troço, na série. Foi um... Nossa! A 2, a 3. Ah, mas é? Qual é? É sempre assim. Meu Deus, hein? Porra, mas não para, velho. Caraca, mano. Hein? E o bairro aí, qual é? Vila Remo. Remo. Vila Remo. Ah, eu gosto de corrida. Ah. Olha, sensacional. Sensacional. Oh, e o time? É o futuro campeão da Libertadores. Boca. Oh. Oh, mas Boca, Atlético. É, porque tem que ficar esperto, porque agora vale. Começa a proliferar torcedores do Atlético, do Boca, do Independiente do Sul. Nossa, um monte dessas porcarias. Pra saber quem é. Prolifera. Tudo antes, né, Sombra? Tudo antes. Você é a favor ou antes? Eu sou a favor. Ah, bom. Tricolor, até o fim. Você é a favor do Ganso ir embora ou não? Bom, eu não sou a favor, né? Mas como ele falou que ele quer ir, né? Não tem o que fazer mais. Mas, ô amigo, antes de você começar a falar do São Paulo, não tem nada mais clichê e demagogo, Sombra, do que essa frase, né? É hoje o São Paulo é Brasil. Hoje o Palmeiras é Brasil. Mas isso é coisa do seu amigo hoje, lá, da Galvão Bueno. Ih, Brasil é o Catso, velho. Quem tem que torcer pro São Paulo é o São Paulino, velho. Quem tem que torcer aí pro Palmeiras é o palmeirense, assim como o Corinthians e o corintiano. Concordo plenamente com você. Sabe, agora ficar, não, porque o São Paulo tá representando o Brasil, tá nada. Mas porque sabe, no dia seguinte vai ser o torcedor que não torce pro São Paulo, se o São Paulo ganhar a Libertadores, o São Paulino vai zoar o cara. Mas é que você, assim, claro, você tá falando uma coisa que eu concordo. Puta frase clichêzona, eu acho anexo, que, mas existe uma parcela de pessoas que, independente do time que torce, conheço gente assim que fala assim: não tem que ganhar nada, o título tem que vir. Eu conheço gente assim que fala: título tem que vir pro Brasil. Mas esse é o famoso torcedor não cheira nem fede, Sombra. Esse torcedor é chato. Conheço torcedor de time, como esse cara é chato. Como assim é chato? Esse cara é chato. Não dá pra você zoar esse cara, porque é um cara que não vai retrucar, ele não vai responder. É aquele. A sopa de chuchu. Mas, ô, mano. Sopa de chuchu, mano. Esse cara aí não devia nem gostar de futebol. Mas, ô, mano. Mas chuchu é sem graça. Então, é sopa de chuchu esse cara aí. Ó, o cara que torce pelo São Paulo na Libertadores e o cara não é São Paulino, ou então o cara que torce pro Corinthians e o cara não é corintiano, é o famoso torcedor picolé de chuchu. Ou seja, sem graça. Picolé de chuchu. Você vai aloprar o cara do meio que ele não vai responder. Ele vai. Você que faz um joia. Você vai ficar com cara de bobo. Então, mas eu prefiro um torcedor que retruque, um torcedor que fica com cara de bobo, do que aquele cara que não liga. Não, mas quando você tem que, você tem que entender a chamada, né, mano? Quando você tá lá sentado vendo a novelinha, o jornal, e o cara entra e manda essa, ele tá chamando a audiência, é claro que. Mas vai dar audiência independentemente do cara gostar, não. Mas porque é o cara, mas que tá chamada, é o mote. Ele é não pode incitar a rivalidade dessa maneira. É a chamada, mas tem que fazer. Entendeu? Ele pode falar assim: ah, hoje são São Paulinos contra o resto do Brasil. Mas tem que ser. Santistas, corintianos, palmeirenses vão detonar o São Paulo. O mundo já tem muita animosidade, o mundo já tem muito domínio. Você não prega isso na sua igreja? Na sua igreja você não prega isso? Sim, eu. A paz, a união. Não, eu não tenho igreja, mas eu acho, entendeu? Que a paz tem que prevalecer. Então, mas não durante 90 minutos numa partida de futebol. Porque é a rivalidade que faz o futebol ser legal pra cacete. Por que o cricket não tem a mesma exposição do futebol? Porque o futebol, RG, ele move montanhas. O futebol, ele tem sentimento. O futebol, ele é aquele negócio... O futebol move montanhas? Move, opa. Oh, é opa. Por exemplo, o Corinthians, quando foi jogar no Japão, foi o maior deslocamento de pessoas, com exceção a uma guerra, saindo de um continente para o outro. Já está arrependido até hoje. Já. Então, até RG, hoje isso prova a força do futebol. Mas você agora você vê, por exemplo, aí 40 mil pessoas vendo uma partida de cricket em outro continente, não vê. Não vê, só o futebol é capaz disso, cara. Então, desculpa, amigo, agora você pode falar do São Paulo. Mas você falou do... Desculpa, o cricket, por exemplo, é uma informação. O maior esporte da Índia fatura mais que o futebol brasileiro, o cricket. Mas, velho, o negócio da Índia lá é idolatrar vaca, velho. Não, é muita grana. Tudo bem, mas, velho... Você não tem noção do que fatura. Então, mas em termos de esporte, a Índia não significa nada, velho. Não, estamos falando. Aqui as pessoas idolatram você porque não pode idolatrar eu ficaria, vaca na Índia. Mas eu ficaria... Não, mas é isso que eu tô falando. O negócio comparou da, ele da com a vaca? O mano e a vaca? Não, a vaca é um animal sagrado na Índia. Não, não é qualquer coisa. A vaca é um animal sagrado na Índia. Mas, por exemplo, me surpreenderia muito, por exemplo, se você me dissesse o cricket é o maior esporte na Inglaterra, por exemplo, que é uma potência. Ou nos Estados Unidos. Agora, você vai falar, por exemplo, na Índia, velho. O que significa Índia? Ô, como assim? Nada. Como assim? Como que significa? Eu acho que em termos de esporte. Da Índia. Em termos de esporte, é isso que eu tô falando, RG. O esporte deles, pra eles, mano. RG, a Índia, o negócio deles é idolatrar a vaca, velho. Tá certo? É exaltar a vaca, que é um animal sagrado, com todo respeito. Véio. Mas em termos de esporte, me diga um esportista top da Índia. Pode ser piloto, pode ser lutador, pode ser jogador de bola. Você não vai falar três aqui, gente. Ô, amigão, então deixa aí o seu palpite pra logo mais. São Paulo e os caras lá da Colômbia. Não é os caras. Eu acho que... O time do Escobar, fala assim. 1x0, Sombra, mas eu queria que fosse 2x0. Eu vou torcer pra 2x0, 2x0 tá bom. Olha, anota aí. Ítalo e Thiago Mendes vão fazer os gols. Tá tão otimista assim? Nem você acreditou nisso. Não, juro, tô falando Ítalo e Thiago Mendes. Ó, eu acho que o Nardoni foi mais sincero naquela entrevista do Fantástico do que você agora. Tá, vai. O Mano queria que eu falasse assim, olha, 2x0, 2 do Caleri. Tá bom, então tá bom, vai. Você quer que seja do Caleri? Não, você não acreditou, você não foi enfático na sua declaração. Não, eu acho que o meu palpite é 2x0. Não, você tá agindo com o coração, não com a razão. Sobra. Com razão. Ah, duvido. O outro time tá super desfalcado. Não foi convincente. Super desfalcado. Ah, São Paulo tá completo. Olha. Não, mas o outro... Mas quem que joga em casa hoje? A torcida que vai ganhar o jogo hoje, nem o jogador. Exatamente. Então você é a favor da torcida parar o jogo quando o São Paulo estiver tomando sufoco? Eu sou a favor, mano. Aí, primeiro que não vai acontecer isso daí. O povo concorda comigo. Vai pressionar os 90 minutos. Agora, você sabe que eu tenho medo, Sombra? Diga estranho. Eu tenho medo do Caleri contra o Boca. Eu acho que esse jogo aqui já diz que não vai comemorar gol contra o Boca. Se passar... Não comemorará gols contra então, o Boca. Eu acho que ele não vai comemorar e não vai se dedicar como deveria. Viu? Isso é uma bobagem, os argentinos jogador, são muito fiéis aos... O jogador não comemorar gol contra o Boca... Eu também acho uma besteira, mas eu acho que vai comprometer. Olha, sim, se ele fizer Boca... os gols, ele precisa... Olha, se ele fizer gols contra o Boca, mas não precisa comemorar, pode até chorar de raiva. Mas você acha que ele vai jogar com dedicação contra o Boca? Eu tenho minhas dúvidas, sabia? Porque a gente não tem muito disso. Eu vi uma declaração dele que falou que ele queria jogar contra o Boca na final da Libertadores. Ele tá com vontade de jogar, viu? Ó, tem que segurar, porque vai que se o Boca ganha da gente, ele não pode sair comemorando, né? Tem que tomar cuidado. Sabe, se o Boca também passa, né? E o São Paulo passa. Tá todo mundo aí falando, tá colocando o São Paulo aí como o pior da semifinal. Não, eu coloquei o... Mas deixa assim que é melhor. Os integrantes aqui do estado estão colocando o São Paulo num limbo. Ah, a gente já tava eliminado. Crescemos. É verdade. O Boca tem que passar pelo Del Valle lá. Mas eu acho que o Del Valle é o pior. Tem que jogar. Tudo bem, mas o Del Valle dos quatro é o pior, na minha opinião. Tem que jogar. Mas o Boca, ó, não é que ele vai passar com o pé nas costas, é que eu acho que o Boca pegou o adversário mais fraco. Comparado aí na relação São Paulo e Atlético Nacional, Boca e Del Valle. Mas se fosse hoje também o Del Valle, alguém ia dar um jeito de falar, mas sem o Ganso, o São Paulo fica igual não, ao Del Valle. Se o São Paulo pegasse o Del Valle, eu acho que o São Paulo já ia estar na final. Você acha? Eu acho também. Pegasse o Del Valle, já estava na final. Tomara. Mesmo sabendo que o jogo lá é difícil. Estará. O São Paulo vai satisfazer a sua imaginação. Eu acho que o São Paulo chega. Eu acho que o São Paulo chega na final. Eu acho também. Não sei por quê. Bom, ô Alex, um abraço pra você, muito obrigado. Sombra, deixa eu fazer um merchan? Pode, claro. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, é um kit exclusivo. Top. Parabéns. Durante o stream. Firo, me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo. Ó, ganhei uma camisa oficial do Tricolor, parabéns. E Black & Death e Bruta Máquina, A jogada certa quando o assunto é ferramenta. Muito bem. Pô, encheu de a sacola de prêmio, hein? Eu posso estar buscando amanhã, então, né? Hã? Dia 7? Dia 7 é... Chegou aí, mano, Bah, chegaram as camisas? Amanhã, 9 horas, estará aqui. Olha. Segundo a Juliana. Ó, então, ó, vem à tarde. Beleza. É tá a Avenida Paulista, né? Exato. Isso. 1439, um, nono andar. 439. Beleza. Tá bom? Obrigado aí, vocês são show de bola, viu? Nice. Falou, fera. Together, velho. Tamo junto. Falou. Valeu, mano. Um abraço. Valeu, nice. Cara. Um abraço. Valeu. Obrigado. Esse é o Estádio 97. Foi um momento sem parar. IRG. Diga. Às vezes só um adesivinho já começa uma revolução. É verdade. Aperte lá um paz e amor, né? É verdade. Que é da tudo teu tempo. Não representou uma liberdade de uma geração? Paz e amor, Brucutu. Lembra do anelzinho Brucutu? Que é anelzinho Brucutu? Desculpa, né? Lembra? Em cima do Fusca, não. Tem aquele olhinho que joga, espirra água no retro, no para-brisa. Ah. Aí o pessoal tirava e fazia um anelzinho. Era o... Roubavam do Susquinho. Pra fazer anel. Chamava Brucutu. Ah, não. Ele virava pra lateral pra molhar os outros. É mesmo? E quem que gostava de fazer isso? Ah, Se não me engano, eu acho que até hoje quem usa, sabe quem? É. O Casagrande. Sério? Ah, ó, você tá vendo? Sombra vendido. Você tá dizendo que o Casagrande usa um anelzinho brucutu daqui. Se não me engano. Mas vamos voltar a falar do adesivo do Sem Parar. Olha aí, que bacana. Bom, não só o adesivo Paz e Amor, como o No Stress, que já deixou muita gente mais tranquila. Ah, e a bolinha amarela e sorridente do Smile? É, era um barato aquela bolinha. O Domênico tem vários no case dele de DJ. Opa! Então, agora quem tá revolucionando é o Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Então, se você já tem o Sem Parar, aquele das caixinhas, você tem que trocar pelo do adesivo. É mais prático, mais bonito. Se você ainda não tem, tá esperando o quê para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Boa. Tem mensagens via WhatsApp. Vamos lá? Bora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feito o teu sinalizador, assim na terra como nos estádios. Amém. Olha Amém, isso, véio. RG. Olha isso, é RG. É a igreja do Santo Mano. Tô falando, não é Santo Dai, é Santo Mano. Amém. Meu Deus. Tô falando. Que você esteja abençoado nessa noite. Imagina esse terna de São Paulo. Imagina esse bicho de túnica. Meu Deus. De túnica. Nossa, velho. Imagina, eu vou abençoar meus seguidores aí com o sinalizador aceso, mas não pode encostar muito a cabeça não, porque senão queima. Túnica equipada. Você imagina o Mano na casa da Thaís com o sinalizador aceso. Na sala. Fala, galera do Estádio 97, aqui é o Igor Gota, da Zona Sul. Urra. Queria contar um caso aí que aconteceu essa noite, acabei sonhando aí com torcedores do São Paulo chorando. O que será que pode ser, hein? Será que é um pressentimento? Tá chorando de rir da sua cara de tonto. Quando vê o meu time ganhando. Mas tá todo chorando de rir da tua cara de tonto. Ah, juiz, que entendeu, isso? Entendeu, rapaz? Boa tarde a todos da Energia. Meu nome é Edmilson, falo aqui de São Paulo. Aí, Sombra. Hoje é tricolor, 2-0. Olô. Esperamos aí passar pra essa final. Que ganha 2-0 hoje, certeza São Paulo passará. Porque lá não perderemos de 3. E gostaria de dizer para vocês que eu sou muito, mas muito fã de vocês. Abraço. Tô tentando ligar aí, não consigo, mas paciência. Abraço a todos, bom programa. Valeu, muito obrigado. Usou um tempo verbal confortável, né? Passará. Entendeu? Passará, Quando alguém fala certo, São Paulino, é estranho, né? Cara, São Paulino. Boa noite, aí, tudo bem? É estranho. Rodrigo do Itaim Paulista, tricolor. Fala, Sombra. Fala. Vamos que vamos, 3-0 hoje. Putz. Ô Sombra, tira uma dúvida pra mim, cara. Você falou aí da renda, 7 milhões, né? Aproximadamente mais que isso. Mas sacanagem também, né, cara? O ingresso mais barato a R$105, aí realmente vai bater uma renda, né, cara? Eu, infelizmente, fui em todos os jogos e agora não vou poder ir porque tá muito caro. Um abraço. Eu sei que é triste, cara. Minha solidariedade a você, amigão, que é assalariado como eu. Eu sei que é triste, mas... Assalariado. E mora aí no fundão, mano. É, inclusive o Mano, ele não costuma ir em jogos finais por causa do valor dos ingressos, né? Geralmente eu também sou cerceado desse direito. Mas você vê, né, amigo, essa é a crueldade do mundo do mercado capitalista. O jogador é um bem, tem o seu preço. Então, pra gente poder ter jogadores como o Michael e comemorar a contratação de 5, 6 milhões de euros... infelizmente chega no momento que a gente precisa ter essas cobranças de ingresso mais altas, né? Ah, mas é, renda de bilheteria, Sombra, nunca pagou e nunca pagará salário de jogador. 7 milhões de reais de renda, mano. Isso daí é pra bancar o Morumbi, Sombra. Você tá brincando. Isso é pra bancar o Morumbi. O Morumbi em outros meses ele é deficitário. Não importa, é o clube, cara. Não, mas é o todo, é um caixa comum. Mas não existe lá um São Paulo time, São Paulo estádio, São Paulo piscina. Eu acho que o São Paulo ele tem que arrecadar a sua receita de outras formas. Tudo bem, é importante também ter uma bilheteria. Camisa, então, mas é que tá, Sombra. TV. Tem que vir daí. Tem que vir daí o dinheiro. Porque eu acho que o São Paulo agora, cercear o direito, que nem o nosso querido ouvinte aí falou, o cara que foi em todos os jogos da Libertadores, agora a diretoria do São Paulo, ela vira a chavinha ali e começa a cobrar um preço absurdo. Eu entendo lá do clube, o clube quer faturar, sabe que vai lotar, independentemente desse torcedor tá lá ou não. Mas é triste, um cara que participou de todos os jogos, ele ter o seu direito de estar dentro do estádio apoiando o São Paulo hoje, cerceado porque a diretoria aumentou o valor dos ingressos. É triste, cara, é triste. É triste, mas não tem o que se fazer, cara, não tem jeito. Tem sim, mano, tem sim. Falar de fora sem ter lá as contas do clube é uma porque história. Na época da vaca magra, quando o São Paulo tava tomando fumada daquele time boliviano aqui no Pacaembu, era boliviano? O São Paulo pegou, foi, não foi? Foi Strongest, não foi? Que São Paulo pegou aqui, que tomou. São Paulo tomou um vareio no Pacaembu, o cara tava lá. Vareio não, perdeu, mas não foi vareio. Ah, mas perdeu. Perdeu do Strongest e vareio, Paquito. Qual então, time? Qual time lá, que mano. Não faz isso, mano? Todos os times fazem isso. Ah, não, RG. A diretoria do Corinthians, não. Os setores populares do estádio, RG, tem que cobrar mais de quem pode pagar, mano. Tem que cobrar mais de quem tá na cativa, de quem tá no camarote, de quem vai na numerada. Mas quanto é o popular? Quanto é o popular? Ele falou, ingresso mais barato, 105 pau. É, 105 é caro, mano, se o São Paulo fez a conta e considera que é isso que tem que cobrar, é RG, isso que cobrar, 105 pô. Reais eu como duas semanas, cara. Como é cínico, como é cínico. Para de ser mentiroso, você tá sorrindo aqui. PF, mano. Tá rindo. Não, tô rindo da sua risada debochada. Você tá louco, mas nem PF duas semanas. Imagina, lógico que come, mano. Vamos falar da Eliar. Olha só, amigão, quem entende de bateria pra carro e moto, recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. É, hoje, hein, finalmente chegou o dia do jogo do Tricolor na Libertadores, com um novo patrocinador. Você vai ver lá na camisa do São Paulo, vai estar lá o Hero. Ô, Sombra, mas conta um pouco mais desse patrocinador pra gente aí. O Hero, cara, presta atenção, não só mano, como o Domênico, RG, Estranho no Ninho, você ouvinte que tá agora aí em casa, o do trabalho e do carro também, pode prestar atenção. O Hero é um conjunto de aplicativos para toda a sua vida digital. Você guarda arquivos online, protege suas informações de vírus e invasões. E ainda monitora o que, as crianças acessam e muito mais. E tem promoção. Ouvinte do estádio que liga aqui e fala: o Hero me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo. Você leva na hora uma camisa oficial do Tricolor. Oh, muito louco, hein, Sombra? Opa. Presentaço esse do Hero aí. Com certeza. Não vamos fugir do assunto não, Sombra. Dá pra conhecer esses aplicativos do Hero? Fiquei curioso agora, hein? É fácil. Ó, pega o seu telefone aí, seu smartphone, manda um SMS com a palavra TRI de Tricolor, pro número 77000 e pronto, você vai experimentar de graça. Boa, de graça. Show. Tá? Então vou repetir, mande TRI pra 77000, esse é o número do SMS. E você vai conhecer o Hero, TRI pra 77000. Mande agora. E você vai conhecer como funciona esse aplicativo que vai estar hoje na camisa do Tricolor. Legal, tá, hein? Show. É o Hero. Boa. Estádio 97, também no oferecimento de HDI Seguros. Ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Chevrolet, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. Esser, construindo com valor. Ô, velho. Você viu aí o Gabigol? Gabigol. Perguntaram pra ele aí sobre o próximo clássico contra o Palmeiras. E segundo o Globo.com, abre aspas, ele disse: a gente sabe da qualidade do Palmeiras, mas o nosso time também é muito qualificado. Sabemos que o nosso é bem melhor que o deles, mas temos que mostrar em campo. É, isso já é a resposta da possível entrevista gerada lá pelo vazamento na Globo. Né? É do Diego Souza dizendo que o Palmeiras seria melhor que o Santos. Vocês vão usar isso no vestiário? Entendeu? Ah, não sei, o Cuca é que sabe. É. Acho que não precisa, ô Sombra. Mas se você tivesse com o Cuca, você vai ligar pro Cuca hoje e você vai falar assim: não, não ligo pro Cuca. Pega a gravação do Gabigol. Infelizmente não o conheço, mas vou dizer uma coisa. Esse negócio de os caras falarem assim: ah, vai levar no vestiário pra sabe, pra colocar. Eu acho uma bobagem. Nossa, você é descrente de tudo, né, Domingos? É descrente, acho que assim, você quer maior. Ô Sombra, o Palmeiras é líder do campeonato. O Palmeiras precisa vencer pra continuar líder. Vai pegar o Santos, que é clássico. Que é maior. Você quer mais o quê pra que pra tentar ganhar dos caras? Eu também acho que não é. E o Santos é a mesma coisa. Do lado do Santos, ali, eles estão em quarto, eles podem diminuir 3 pontos pro time do Palmeiras, jogam fora de casa, é um clássico. Pô, é mais motivação que isso? E tem que segurar a onda, não, pô, não pode. Qual é, né? A maior motivação de ambos os lados, velho? Eu acho bobagem, não precisa chegar. E outra, o que foi dito pelo Cuca não foi menosprezo algum. O que foi dito pelo Gabigol... Não foi o Cuca que falou. Aquele papo do sim, Cuca com o Diego Souza. Quem disse ser melhor... Aí eu tô entendendo que o Gabigol está respondendo, não é pro Cuca. Ele está respondendo pro Diego Souza. Vai ficar parecendo que é O Diego Souza é que disse que o time do Palmeiras era melhor. Você tá entendendo? O Cuca não tem nada a ver com isso. Existe um equilíbrio muito grande nesses 2 últimos anos entre Palmeiras e Santos, hein? O equilíbrio é tão grande, Sombra. E, por exemplo, você pega no ano passado inteiro, os dois disputaram 2 títulos, que foi o Paulista e a Copa do Brasil. Sim. Quando o Palmeiras jogou nos seus domínios, o Palmeiras sempre ganhou por 1 gol de diferença. Sim. Quando o Santos jogou nos seus domínios, ele ganhou por 1 gol de diferença. E não teve nenhum empate. Nesse ano teve um jogo, que foi a semifinal do... Aliás, teve um jogo na casa do Palmeiras pelo turno do Paulista, que o Palmeiras empatou com o Santos em 0-0. E teve o jogo, RG, que foi a semifinal lá, que acabou em pênalti, mas também empatou em 2-2. Então, assim, tem um equilíbrio muito grande. E essa semana a gente tava falando. Eu acho, o Domênico também acha, que vai ser um jogo muito louco. São dois times suicida, né, exatamente, cara? São dois times que jogam muito pra frente não tem retranca, e esquece a defesa, não sabe assim? Não tem retranca, né? Então vai ser um jogo muito louco. E só o passar Palmeiras informação, abre, vai pra cima, e o Santos também vai pra cima e que se dane. Só passar então... informação aqui, Dodô. Uhum. Portugal ganhou hoje, então, aí também do País de Gales, meteu 2-0 nos coitadinhos ali. O Beio ficou com cara de pano molhado. E amanhã é região número 2, teremos um jogão, hein? Mas joga a bola esse Beio aí, velho. Joga muito, joga muito. Só que são companheiros do mesmo time, né? É, mas joga a bola. O cara amanhã teremos, hein? França e Alemanha. Amanhã jogão, hein? Ó, França e Alemanha. Jogaço amanhã esse jogão. Quem vocês acham que vai ganhar? Eu acho que a Alemanha ganha. E você, RG? Pelo que tá aí, acho que a Alemanha. E você, estranho no Ninho? Estranho no Ninho, cara. Mas tem um detalhe, né? O cara tá muito louco, mano. Opa, você dormiu, cara? O cara tá dormindo no programa, velho. O cara dormiu. Quem você acha que ganha amanhã, velho? Alemanha ou França? Foi baixando. Eu acho baixando. Que dá a Alemanha. Não, não, eu tava perdido. Sabe o que acontece? É que assim, ó, eu não falei pra ninguém que eu vim aqui. Mas, assim, não deixei avisado pra ninguém. Mas é tão impressionante a audiência do estádio, que tá bombando de gente aqui, ó. Pedindo pra eu não esquecer de deixar um abraço. Você deu um susto. Então era isso que eu tava olhando aqui no celular. Daqui a pouco você vai mandar. Não. Você deu um susto. Quem você acha que ganha, Sombra? França ou Alemanha? Alemanha. E você, Basílio? E a França joga em casa, né, mano? Alemanha. Pô, todo mundo aqui falou Alemanha. Você acha? Unanimidade, também acho Alemanha. Ah, eu acho que dá Alemanha. E você tá mais precisando? Tá precisando de ferramentas? Sim. Vai na Dutra Máquinas, tá procurando o melhor preço? Vai na Dutra Máquinas. Você já sabe, a Dutra Máquinas é a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. E lá você encontra a linha completa de ferramentas para construção, automotivo, marcenaria, manutenção e muitas outras linhas. São mais de 30 mil itens e das melhores marcas. E olha que bacana, hein? As marcas Stanley, DeWalt e Black & Decker levam você para assistir ao timaço do Barcelona em pleno Camp Nou. Isso mesmo. Você pode viajar para a linda cidade de Barcelona e ainda assistir esses craques. Quer saber mais como participar? Vá até uma das lojas Dutra Máquinas, compre R$200 em ferramentas Black & Decker, Stanley ou DeWalt e concorra a uma viagem com o acompanhante. Depois, basta você fazer o cadastro no site craquesdaperformance.com.br e pronto, você já está concorrendo. A promoção foi prorrogada até 31 de agosto. confira o regulamento no site e participe. A linha completa de ferramentas Black & Decker, Stanley e DeWalt você encontra nas 5 lojas do Ultramáquinas. Duas são em São Paulo, sendo uma na Marginal Tietê, Ponte da Vila Guilherme. Tem Guarulhos, tem Atibaia, tem Mogi das Cruzes. E não se esqueça, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Tem mensagem via WhatsApp? Manda. Boa noite, pessoal do estádio. Aqui é o Cláudio Rogério de Perus. Mandar um abraço a todos aí. E perguntar que faculdade de futebol que o mano fez. Porque o cara é coerente e sabe demais. Boa noite a todos. Meu Deus, faculdade do futebol. É experiência do Luxemburgo. Não, eu joguei muito na várzea. Eu sou torcedor da arquibancada e isso me credenciou a desenvolver pensamentos pertinentes e realistas, cara. Olha, as coisas mudaram. Eu vivi a essência. A câmera filma, mas é verdade, ele não aguenta, cara, falar isso sem rir. Não, imagina. Ele mesmo, eu joguei na várzea. Eu joguei no Lagoa, eu joguei no Flamengo de Guarulhos, joguei no Guapira. Você jogou pedrinha no Lagoa. Não, pelo contrário. Ou seja, eu vivi a essência, RG. Essência. Vivi a essência do futebol. Eu tava ali na várzea e na arquibancada dos estádios. Você jogou tanto na várzea quanto o Benjamin jogou futebol de rua. É por isso que hoje eu sou... Você se diverte, né? Não, mas é verdade, RG. Hoje eu não fico com aquele discursinho de caras que ficam com aquela camisetinha polo, toda engomadinha, com o último botão abotoado, sabe? Tipo aquele negócio quase enforcando o cara. O cara que nunca pisou num gramado. Nossa, agora deu uma indireta pra RG que não, tá com uma camisa polo. Não, RG não. Toda engomadinha. É por isso que não fecha. O botão tá solto. Não, RG não fecha. A minha eu não fecho. Mas, sabe, RG, eu sou o ponto fora da curva. É. Eu falo que ninguém vai falar. Você se diverte, né, mano? Você ganha e se diverte, né? Você é a curva fora do ponto. Salve, galera, de tarde 97. Ah, valeu. Daniel de Santo André, São Paulino. E acabei de ver uma notícia aqui na internet, não sei se é verdade ou especulação, que o Boi Bandido não joga mais pelo time da China. Eu queria saber do Sombra se seria uma boa contratar esse jogador de volta. Abraço. Ah, seria, lógico. Tecnicamente inferior ao Caleri. Em termos de luta de garra, viria a contento. Se trouxesse o Boi Bandido, precisava ganhar um pouquinho mais de talento ali no meio, trazer mais jogador de talento no meio, né? Porque só garra também não adianta, precisa ter um pouquinho de técnica. Mas seria uma boa, gostaria, sim. Não é não? Sim. Vamos lá, última mensagem de hoje. Fala aí, galera da Energia, muito boa noite. Aqui é o Cassiano, sou da ZL, tenho 36 anos. Vamos, Tricolor! É isso aí, mano. Apesar Tricolor. De você ser corintiano, você é um cara de conteúdo, meu. Você é a voz do povo, parabéns aí. É isso aí, não somos obrigados a aceitar as leis que as pessoas impõem de forma injusta. Ai, ai. Mas como energia. As coisas mudaram, hein? Aí, meu ó. Deus do obrigado, velho. Obrigado. Eu não tô aqui pra iludir ninguém, velho. Eu tô temerário. Eu sou um cara que agrada o povo, tiozão. Esse... Eu tô aqui contra o Zé Povinho. Esse mano. É o olha, mesmo nossa, brasileiro. Do mano, esse é o mesmo brasileiro que reivindica direitos. Que reivindica RG, coerência, o povo brasileiro é muito bunda mole. Paz. É o povo brasileiro é muito frouxo, mano. Eu tô vendo. Então, olha, se você tá pronto pra fazer uma revolução, por favor, passe um e-mail. Qual é o seu e-mail, mano? Pode mandar aí no mano@97fm.com.br. Isso aí. Então, se você tá pronto pra fazer uma revolução, você precisa de alguém aí pra combinar aí atos revolucionários, convide o Mano tá pronto pra uma revolução, o Mano vai com você, vai pra batalha se preciso. Mas é verdade, velho, países que se rebelaram contra as colônias, deram certo, velho. Vê aí, ó, Estados Unidos se rebelou, mano, tomou pra si o que era dele, mano. É, você vê o Congo contra a Bélgica. Não, mas ó, você pega, por exemplo, o brasileiro não é que ele tomou pra si o que era dele. O Império Português aqui, os caras já meio que enjoaram e falaram, vamos picar mula. Tá fazendo o que aqui? Olha aí, a própria Índia contra a Inglaterra. Entendeu? Não, mas não é isso. Você tá pegando as exceções. Não é melhor encerrar, não. Pega as regras, velho. Ó, o povo brasileiro, ele tem a fama de ser bunda mole, diferente do argentino. Por que que a Argentina tá teoricamente hoje, não tô falando que já passou o Brasil, mas é um país em franco desenvolvimento contra um país aqui que estagnou, que é o Brasil. Nossa, aquilo tá tanto quanto tá aqui, viu, mano? O argentino, ele é muito mais patriota do que o brasileiro. O brasileiro só é patriota na Copa, não fica aquela música ridícula. Eu sou brasileiro e tonto, com muito orgulho. Eu também já falei, acaba. HDI Seguros é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Agora é hora de falar da S. Olha só, amigão, o que você quer, hein? Você quer ser campeão? Você quer vitória no clássico? Quer jogar bonito e ganhar de goleada? Se o que você quer é moral e investir bem, é Esser que você quer. A Esser oferece o melhor investimento por metro quadrado, com empreendimentos muito bem localizados em regiões que só valorizam a cada dia e sempre pertinho do metrô e de grandes avenidas. A Esser também tem uma preocupação com cada detalhe. Por exemplo, você sabia que muitos apartamentos da Esser já vêm com fechadura biométrica, a chamada Digital Door, e você não paga nada mais por isso? É, amigão, é muita tecnologia e cuidado com o acabamento. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Vá ver com seus próprios olhos. Venha visitar o Desenho Tatuapé, o Capital Brás, o Charme da Vila na Vila Prudente e o super lançamento Le Village, dois dormitórios com suíte na Casa Verde de Domênico Gato. É só ligar, pode ligar agora, viu? 3666-0900. 3666-0900 e fale com o consultor Esser. Você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigo. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. Ô, velhinho. Diga. Diga-me, quem ganhou, então, a camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br? Digo, Cleiton Henrique. Cleiton Henrique. Quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea do meu amigo torcedor do São Paulo e do Racing? Alex Coutinho. Bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288. É, quem ganhou o jogo de dados do Sem Parar, do Jeová? Ele, Otávio Silva. E da Priscila. E Priscila. Também quem ganhou a mochila do Ultramáquinas. Muito legal. Ele, o Alex Coutinho. Legal. Agradecer a presença do Estranho no Ninho, o Fábio Wagner Soeiro. Boa, Estranho, dorminhoco! Gente, o cara dormiu aqui, não, cara. Não é verdade, não é verdade. Dormiu, não é verdade. Eu queria agradecer, Sombra, principalmente aí a vocês pela abertura dos ouvintes poderem estar aqui com valeu, vocês. Valeu, valeu, galera. É uma experiência única, muito bacana. O costume da abertura é o Mota. Ah, é, né? Falar nisso, mas cadê a Motinha? A Motinha sumiu. Motinha está de luto. Tá de luto, Motinha. Faleceu o companheiro dele. E infelizmente, muita gente. Não, tem gente que pensa que a gente, como a gente zoa muito Mota, tem gente que pergunta, ah, vocês estão zoando? É verdade? Não, gente, é verdade. O companheiro do Mota faleceu, infelizmente. Poxa vida. E o Mota aí tá. Então, segunda-feira, se Deus quiser, ele tá boa. De volta. Força, Motinha, que o a gente Mota boa. O Mota é uma das melhores pessoas, e eu tô falando sério, agora não tô de brincadeira, uma das melhores pessoas que eu já conheci. O Mota, eu já tive a oportunidade de encontrar ele duas vezes no pedágio do estádio. E trata realmente todo mundo muito gente bem. Gente finíssima. Estamos bem representados aí. O Sombra, queria deixar um abraço pro pessoal aqui, ó, do Grupo Jangadeiro. Tá? Em especial lá pro Fernando, que pediu aqui 400 vezes para mandar um abraço. Do Grupo Adar, é um Maurício também, o Batata do Jaçanã. E para toda a nação tricolor, é isso, vamos para cima. Hoje é tudo nosso. Palpite! Olha, eu vou torcer para um 2x0 que eu acho que fecha a porta, né? Já fecha o caixão. Mas 1x0 já tá de bom tamanho. RG, seu palpite? Eu vou de 1x0 São Paulo. Você, mano? 1x0 São Paulo. Eu vou de 2x0, como eu já tinha dito antes. E disse que ia ser Thiago Mendes e Ítalo os gols. Mas o mano falou, não, quero que seja do Caleri. Então tá bom, mano. Caleri, beleza. Tá. Toca no Caleri que é gol. É isso aí. E só não chuta no Denis, pelo amor de Deus. É isso aí. É isso aí, valeu, gente. Sombra, obrigado.